Você quer descobrir como está uma região em relação à riqueza, você olha o mapa de calor, ele reflete bem. Quanto mais quente está uma região, mais periférica ela é. A prefeitura constrói aqui um parque. Quem vai financiar essa obra é você. Mas você já deve ter percebido que quem lucrou não foi você. O conceito da cidade de 15 minutos é você tem que conseguir fazer tudo a pé, né? Então você vai lá no parque, você vai no lazer, alimentação, tudo você consegue fazer a pé e não necessitar de um transporte coletivo. A arquitetura, ela tá ficando feia ou é uma percepção mais pessoal minha? A gente projeta para gerar a melhor qualidade de vida para as pessoas ao redor. Mas a gente se esqueceu disso faz muito tempo, assim, porque no final é projetar para entregar rápido o projeto, para ganhar uma grana e ir pro próximo, pro próximo. Quanto que nossas construções e edificações hoje são sustentáveis? Tudo vira algo produtivizado, né? Então, assim, aquela árvore, ela não presta se ela estiver ocupando uma área que é valorizada pelo mercado imobiliário. Então, essa árvore precisa não existir. Precisa ter uma construção aqui para fazer uma grana. O quanto que o urbanismo e a violência, elas estão correlacionadas, assim? Todo mundo tem que ter água, todo mundo tem que ter energia, todo mundo tem que ter uma casa com transporte de qualidade para poder fazer as suas funções. Acho que se essas coisas fossem sanadas, muito dessa violência já cairia, sabe? Seja bem-vindo a mais um episódio do Edson Castro Show, podcast do seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu tô aqui com o Felipe Boni, que é fundador da YouGreen Education e da YouGreen Educação, formado pela PUC Paraná, com especialização em obras públicas pela Universidade Federal do Paraná, marido da Flávia, pai da Catarina e do Arthur. E hoje, depois de muitos pedidos, vamos falar aqui sobre arquitetura, urbanismo e construções com o Felipe Pô, cara. Boni. Valeuzão, Muito obrigado. Uma das pessoas que a galera mais pede por aqui, Felipe. Pô, legal. Pô, fico feliz demais aqui. Como eu falei, tinha um monte de coisa para falar. Hoje a gente vai falar só sobre arquitetura, tá? Se tudo der certo, um dia a gente traz o Felipe aqui só para falar de música. Explicar para ele que a gente é um canal fã de Restart agora. Pô, Que ia ser difícil. tamo junto, Restart. Tamo aí. Antes da gente continuar aqui, quero dar alguns recadinhos aqui nos recados paroquiais. Você que já nos assiste, você que está chegando aqui agora, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, que fortalece demais a gente por aqui. É de graça, é fácil, é simples. Você deixa o botãozinho aqui e ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo desse tipo. Você acaba me vendo aqui na frente das câmeras, mas existe toda uma equipe que ajuda a levantar e organizar esse podcast aqui, como toda boa obra, né? A gente precisa de muita gente para levantar. Então, querido Léo Sui, nosso mesista produtor, que faz toda a estrutura aqui na minha sala. Débora, nossa produtora internacionalizada, que deve estar agora onde? Em Bangkok, né? Nosso querido Gabriel, editor, Thiago, o Drill, o Loiro. Temos também uma Loiro, é o nome do cara, tá, gente? Não é que o cara é só um loiro misterioso. Tem o Matheus, nosso social media, o Anderson, que usa nossas capas, Letícia, que é a nossa financeira, e o Luca, o abiscoitado, que faz as nossas câmeras. Acho que eu não esqueci de ninguém. E as Orcs, que faz os nossos cortes verticais. Vocês acabam vendo uma pessoa aqui, acha que eu sou responsável por tudo, mas tem uma galera aqui que trabalha para que eu possa trocar uma resenha com a rapaziada por aqui. Então, muito obrigado a toda essa equipe maravilhosa. E preciso agradecer também meus queridos amigos da Insider, que não só patrocinam esse episódio, como mandaram um presentinho aqui pro Felipe. Pô, cara, obrigado, mano. Mais uma camiseta preta pra sua Obrigadão. coleção aí. Sim, eu tenho, eu sou tipo armário da Mônica, sabe? É isso, pô, tem mais uma aí já pra coleção. Obrigadão, cara. Quero falar pra vocês aqui que a Semana do Consumidor continua na Insider. E a mega oportunidade pra você comprar as peças dos caras ainda está rolando. Somando meu cupom Edson Castro mais os descontos que estão rolando no site, você chega até 50% de desconto. Essa é a hora para você que tava em dúvida, que tava querendo aproveitar um desconto maior, ou quer fazer uma decisão mais inteligente pro seu guarda-roupa, comprar uma peça da Insider. A Insider é aquela peça que ela acompanha a gente no dia a dia, com tecnologia de boa troca ali pro calor externo, então você não passa calor com as camisetas da Insider, não pega odor, não desbota, desamassa no corpo, dura por muito tempo e combina com quase tudo do seu guarda-roupa, desde as peças mais casuais até as mais arrumadas. E além das maravilhosas tech t-shirts, você encontra também o shorts esportivo Endorphine, você também tem a linha e diversos outros produtos. A cueca da Insider é boa, tá, gente? Fala pra vocês que é uma das minhas peças favoritas da Insider, é a cueca. E vocês vão ver, todo mundo que já experimentou a cueca da Insider fala a mesma coisa. Então, aproveita o maior desconto desse mês e faça essa escolha inteligente na hora da sua compra. Usa o cupom Edson Castro no link que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Recados dados. Felipe, vou fazer uma pergunta meio conceitual aqui pra você, tá? A gente tem, principalmente, eu falo muito da minha realidade de São Paulo, o pessoal critica, mas eu Não consigo falar pela realidade dos lugares onde eu não habito, onde eu não frequento, né? Mas um problema que eu acho que é recorrente em São Paulo, mas em muitas outras capitais, é que a gente vê muitas casas sendo construídas, muitas obras, muitos edifícios sendo construídos. Isso tem alguns bairros que você anda que é basicamente um canteiro de obras. E mesmo muitos desses edifícios sendo construídos, a gente vem numa grande oferta de produtos subindo, o imóvel ele ainda é muito caro. Sim. E a gente ainda tem um déficit habitacional muito grande no Brasil. Então, por que que a gente constrói tanto e a casa continua tão cara aqui no Brasil? É uma conjunção de vários fatores, né? A gente tem a questão do... Tem muito financiamento hoje acontecendo, né? Muitas FIIs, hoje todo mundo quer investir, coloca o dinheiro no mercado imobiliário, que é um lugar seguro, né? Ao mesmo tempo, tem um aumento de rentabilidade com o Airbnb, né? Que é uma coisa que todo mundo sabe. Então, sei lá, um aluguel, tu ganha lá 0,4% por mês, 0,5% com sorte. E aí, quando tu aluga para o Airbnb, você pode chegar a 0,8%, né? Então, e aí o que acontece? Tem aquela coisa que a gente chama de rent gap, né? Que é você ter uma região, ou um lote, ou uma situação imobiliária desvalorizada, eu olho o quanto vale, o quanto pode valer, e você tinha uma curva normal, assim, isso é um conceito imobiliário antigo, né? Então, quanto vale, quanto pode valer. Só que o Airbnb acentuou essa curva, né? Ela deixa a curva mais alta ainda. Então, isso torna a ideia de investir muito mais interessante. Ao mesmo tempo, quando você está colocando imóvel a 0,8% de aluguel, você está também impossibilitando outras pessoas de comprar um imóvel, porque se você está conseguindo alugar e ganhar um dinheiro bom, pessoas vão querer alugar menos. Então, vão querer alugar menos mensalmente para outras pessoas. E isso vai começando a gerar aquele processo de financiarização da moradia, né? E lembrando que antigamente, né, a moradia tinha um valor de uso, né? Você compra uma moradia para morar, né? Então, você começa a perder esse aspecto. E aí vira uma loucura, porque assim, tem a questão da oferta no próprio lote, o corretor chega, vai fazer uma oferta, vai tentar ali, conseguir uma boa situação financeira, mas ao mesmo tempo vão ter regiões, né, que vão ser desvalorizadas ao longo do tempo para buscar esse crescimento imobiliário também. Né? Vai chegar um... Por exemplo, tem regiões ali... Curitiba, por exemplo, tem regiões que ficam mais valorizadas ali, a região do Rebouças, lá no meio de Curitiba. E isso começa a gerar uma... Ah, tá desvalorizado, tem um monte de lote ali aberto, fábrica abandonada, pô, agora começa a virar uma região muito interessante para investir, porque tudo que está ao redor está extremamente lucrativo, né? E aí é um processo contínuo de busca financeira, mas não necessariamente de qualidade de vida para as pessoas, né? Porque quanto mais adensamento... E aí o Airbnb tem a questão do adensamento ainda, que piora toda a situação, porque mais adensamento, tecnicamente você teria um transporte coletivo de qualidade, mas cada vez mais a gente vem buscando nossas soluções individuais para o transporte também, né? Não, e a questão do Airbnb também é um lugar onde a pessoa não vai morar. Então, ao invés das pessoas estarem lá, é alguém que saiu de lá. E para onde que essa pessoa vai? Normalmente... Exatamente, ela vai ter que ir para outro lugar, né? Porque a função da cidade é abrigar as pessoas, né? Tô falando coisas meio óbvias, palavras, frases meio óbvias aqui. É abrigar as pessoas da própria cidade e não ser um espaço turístico. Só que aí o morador de São Paulo, ele compete com o mercado global de turistas, né? Então ele está competindo ali, o cara quer morar, mas ele está competindo com o cara que está vindo do Japão, está vindo não sei de onde, e aí você não consegue, né, ter um espaço razoável. E aí gerou também essa normalização de morar em 20 metros quadrados, né? Que é uma loucura, assim. Tem inclusive gente aí na internet, né, uns caras do imobiliário meio coach junto, que começa a falar de andar de bicicleta é bom, né? Fazer as coisas pertinho, né? Você consegue viver bem num lugar assim. Você não consegue viver, porque a vida continua, né? Você tem um processo de vida, né? Não é só 20 metros quadrados. Pode ser interessante num momento, 5 anos ali da tua existência. Depois não vai ser mais. Você tem 20 anos e não precisa se esticar, né? Você não precisa de uma cama grande pra... É. Não tem muita coisa pra pôr no guarda-roupa. Mas seguindo um pouco ainda dessa mesma pergunta que eu te fiz, eu vou te perguntar agora uma questão mais técnica, tá? Com essa questão da gente estar construindo, da gente estar falando dessa especulação, dessa construção para venda, como é que estão a qualidade das casas que estão sendo construídas dentro desse processo? A gente tem construído casas melhores, apartamentos melhores para habitação? Então, cara, o pior e o melhor tem a relação da edificação por si mesma, que tem várias coisas falhas. E tem a questão casa-cidade, né? A relação da casa com a cidade. Exemplo que eu dou muito simples, né? Cada região brasileira tem o seu clima. Então, assim, a gente tem um problema no Brasil que na verdade é uma coisa ótima, né? O Brasil, ele tem vários climas, ele é um país muito diverso. Se você vai ensinar sobre sustentabilidade, por exemplo, na Noruega, lá é tudo frio, então fica fácil explicar as estratégias. Agora, no Brasil, por exemplo, a Amazônia é bem diferente de Curitiba. Então, né, por exemplo, assim, lá o clima é quente e muito úmido. Por isso, construir na Amazônia é diferente de construir em Curitiba. Por quê? Porque você precisa de muita ventilação. Porque se é quente e úmido, aquela umidade fica sobre a sua pele e aí a temperatura do ar, ela tem 6 fatores diferentes, né? Ela tem a temperatura a temperatura do ar, tem a velocidade do vento, tem a umidade, tem a temperatura das superfícies, tem a roupa que tu tá usando e tem o teu metabolismo. São 6 coisas. Então, conforto, vamos dizer assim, tá 40 graus na Amazônia e 40 graus aqui. Com a umidade, só por ter umidade, você vai sentir muito mais uma sensação térmica pior do que aqui. Logo, ventilação é crucial. E por isso a construção deve ser diferente lá do que aqui. Então, só o conceito de projeto já tem que mudar, já tem que ser diferente. Amazônia, São Paulo, Curitiba, onde eu moro, né? Curitiba, você tem que ter uma edificação mais compacta, mais estanque. A gente tem uma parede que ela tem que ter mais inércia térmica. Inércia térmica é quando bate, lá fora está quente, aqui dentro você quer deixar frio, e aí você vai perder muita energia se a tua parede for fina. Então são fatores diferentes, e isso não vem sendo respeitado. Então um projeto genérico, que é muitas vezes feito, né, que vai pensar na planta imobiliária, onde você vai conseguir maiores áreas privativas, que é a área que você vai vender, mas não necessariamente aquilo vai estar no melhor ângulo. Então, a edificação por si só já gera problema. Aí tem questões, por exemplo, se eu preciso dessa ventilação, mas eu tenho um paredão de um prédio que é um paredão, aí é um outro problema que... Então, você está tentando fazer... Se você tentar fazer certo, ainda você ainda não consegue. Então, isso é um problema, porque você não consegue... mesmo tendo as estratégias corretas, você não consegue porque não tem vento passando. Então, você vai ter que tentar chegar a alguma solução. Por isso que quando a gente faz projetos sustentáveis, né, a gente atua mais na parte de consultoria, é muito mais sobre analisar o clima, o macroclima, entender, né, como as horas do ano estão se comportando e como isso vai se comportar também no microclima. O que tu tem de prédio vizinho? Cara, se o prédio é branco ou o prédio é preto, já muda teu projeto, porque vai ter uma refletância muito grande, então você vai ter mais luz e você consegue calcular isso e descobrir a quantidade de luz que tu precisa na tua sala. Então acaba sendo outro fator. Eu respondi a tua pergunta? Mas é isso mesmo, pô. É bem isso mesmo. Porque eu saio andando, cara. É uma coisa que eu vejo, por exemplo, quando você vê esse microestúdio que a gente falou, tava até vindo esses dias nas redes sociais. Rapaziada, tá construindo microestúdio sem janela, pô. Ou com aquela micro janelinha ali. Isso é. Se tem um espaço de... Pô, se tem um espaço de 20 metros quadrados com uma micro janela, pô, irmão, já, sei lá, vira uma estufa aquilo ali. Cara, porque existe o... A edificação, ela é um... A gente tem que pensar a edificação quase como um ser humano, né? É algo que vai gerar uma performance ao longo do tempo, né? Existe um... Porque, assim, essa edificação, assim como uma pessoa, ela vai gastar energia, né? Então, se você não tem janela, você vai precisar acender a luz. Acender a luz mais, vai gastar mais iluminação artificial. Aí você tem a questão do conforto térmico, vai ter que ligar o ar-condicionado. Nem tô falando da saúde, né? Saúde é outra história, né? Tem a questão do edifício, síndrome dos edifícios doentes, que é um negócio que existe também. Então, só o negócio de você estar... Então, assim, isso considerando a conta do mês ao longo de vários meses, né? O que que isso vai gerar ao longo de vários anos em relação ao custo de vida que você vai ter num espaço desse e, ao mesmo tempo, o custo da cidade para espaços como esse. Porque tem a questão do... Assim, né? É muito aquela coisa, privatizar os lucros, socializar os prejuízos, né? Aquela coisa que a gente sempre vê acontecendo no desenvolvimento imobiliário, sempre buscando, valorizou aquela área agora a gente vai ali e vamos fazer uma grana. E não o incorporador já, o Estado desenvolver aquilo e obter parte desse lucro, né? Que eu acho que é um grande problema que a gente tem hoje. E falando mais de arquitetura, essa é uma percepção que a gente acaba tendo na cidade. Quando a gente anda por algumas regiões, a gente vê prédios... É que é mais uma percepção, talvez, pessoal, né? Então, você passa, às vezes, num centro de São Paulo, num centro de Porto Alegre, em algumas regiões, no Rio de Janeiro, pô, o centro do Rio de Janeiro é lindo, né? Algumas construções com as coisas bonitas que enchem os olhos. E aí, quando a gente vai Rio de Janeiro e Barra, você vai pro centro do Rio de Janeiro, Copacabana, prédios bonitos e tal. Quando você vai para uma Barra, é sempre aquele mesmo padrão de prédio espelhado, igual. Ou a nova estrutura que a gente tem, os prédios paliteiro, né? Que parece uns paliteiros. Uhum. É... A arquitetura, ela tá ficando feia ou é uma percepção mais pessoal minha? Cara, é totalmente assim, totalmente. Você tem 100% de razão. Eu fico um pouco triste com a profissão, porque a gente entra... Quando eu entrei na profissão de arquitetura, eu entrei fazer coisas legais, né? Eu tinha uma visão meio infantil, assim, deixar um legado, que você vai morrer e vai ficar o prédio lá, e vão olhar teu prédio, nossa, que prédio legal, tem uma curvinha assim, no final, meio que nada disso importa tanto. Mas, assim, o que eu sinto muito é que é aquela coisa do que eu falo muito do valor de uso e valor de troca. Então, assim, se você está comprando para investir, meio que dane-se a qualidade arquitetônica daquilo, porque no fim você vai vender, você vai morar um tempo e você pode revender e faturar uma grana. E aí você vai perdendo esse contato, esse carinho com os elementos ali, né? Você viu aquele projeto do... Esqueci o nome do rapaz, mas que fez a casa da mãe dele? Que bombou. Não vi, não cheguei a ver isso. Bombou. Ah, tá bombando nas últimas 2 semanas. Ele fez uma casa, esqueci agora, mas é numa região do... Se não me engano, em Pernambuco ou Maranhão, agora esqueci. E ele construiu pra mãe dele essa casa com o maior carinho, assim, cara, né? Tipo, como deveria ser o processo da produção arquitetônica deveria ser assim. É, e aí ele ganhou o prêmio do ArchDaily. Então, assim, isso eu achei tão legal, porque é uma coisa que volta para a raiz da profissão, né? A gente projeta para gerar a melhor qualidade de vida para as pessoas ao redor. Mas a gente se esqueceu disso faz muito tempo, assim, porque no final é projetar para entregar rápido o projeto, para ganhar uma grana e ir para o próximo, Ah, estou sendo pouco produtivo, tenho que correr mais, tenho que fazer mais, estou fazendo pouco, dá para ser, o vizinho no Instagram está fazendo melhor que eu. E a gente fica nessa loucura, né? De não realmente amar o processo de produção. E isso eu acho bem, bem triste, assim. Então, com certeza está ficando mais feio por isso também, sabe? Porque o mercado imobiliário também não se importa muito com, vai fazer uma coisa melhor, uma coisa pior. Por exemplo, eu já fiz projeto, cara, projetos legais, assim, de... Eu trabalhava no mercado imobiliário, né? Quando era até 2018, assim. Concepção de projeto arquitetônico para o mercado imobiliário. Então, eu desenvolvia fachadas de prédio. Concepção, criação, assim, planta, fachada... E tinha coisa assim que você fazia um desenho ou outro e você falava, você amava aquilo que você estava fazendo, você falava, cara, agora eu vou, esse desenho aqui vai arrebentar. Daí tem uma análise imobiliária e fala, não, isso aqui não tá bom. Porque vai sair mais caro, porque isso aqui não vai, né? Então, é um processo de realmente virar um produto de prateleira. Eu fiz cerveja quando era menor, assim, tinha uns 2013, 2012... E era muito isso, assim, você faz uma cerveja artesanal com um processo próprio, você faz lá, né, pega o lúpulo. É, você pega lá o lúpulo dos lúpulos, tem várias, né, espécies de lúpulos, né, um lúpulo americano lá, pega lá e daí mistura com aquela, eu fazia num software chamado Beersmith, fazia a mistura da cerveja, aquela coisa perfeita, aí chegava na hora, assim, pô, tá muito legal esse produto, cara, mas isso aqui tem que ser encaixado na prateleira do supermercado num preço competitivo, como é que você vai fazer? E aí você vai ter que tirar todos aqueles ingredientes. A gente fazia unidade de IBU, né? Então, assim, fazia uma zipa lá com IBU 100, assim. Tentava chegar nos limites do sabor, assim, sabe? E aí, no final, o cara vira assim, não, escolhe 10 IBU e é isso, cara. E vende pra caramba, a rodo, e você tem que achar... Como é que você vai chegar nessa equação? Você não chega. Então, a qualidade do projeto... E claro que, assim, né? A edificação também, ela acaba entrando muito no financiamento das pessoas, né? Quanto a pessoa pode pagar, né? Ela está podendo pagar aqueles 20 metros quadrados. Então, ela não pode exigir também, né? Na cabeça do mercado brasileiro, não pode exigir muita coisa, porque, né? Acho que tem uma questão da própria valorização, né? Você vê Pô, é muito comum você ver pessoas que vão fazer uma obra na casa delas, ou vai mexer na casa. O cara tenta tudo quanto é jeito evitar um arquiteto, porque, pô... Sim. Porque o preço do cara, e aí vai ficar mais caro, e aí vai dar mais trabalho... Sim. E aí o cara fala assim, é quase... Porque assim, porque na minha visão, acho que até uma pergunta que eu queria te fazer, a arquitetura, ela é de certa forma, para mim, quase como se fosse uma obra de arte. Sim. Eu não consigo não olhar para arquitetura e equiparar com uma obra de arte. Eu vejo alguns prédios velhos e falo assim, isso daqui para mim é quase uma obra de arte urbana. Sim, né? Mas para algumas pessoas não, para algumas pessoas é muito louco. As pessoas olham e falam assim, não, aqui é só o lugar onde eu entro para trabalhar, né? Sim, vira localização e metragem quadrada de moradia. Pô, quando eu fazia mais projeto, assim, cara, você se apaixona, assim, por... Tipo, eu tô olhando aquela estante, né? Você olha a estante, cara, aquela curvinha, pô, aquele encaixe não tá... Se você fizer assim, você faz assim, cara, daí você analisa ali, oh, pô, agora eu vou analisar a iluminação. Você faz uma simulação de iluminação, aí você vê que tá banhada com muita área de iluminação. É... Por exemplo, assim, existe um equilíbrio, né, da iluminação natural. Então, distribuição luminosa e ofuscamento. São duas energias, é tipo Star Wars, assim, sabe? A luz e a escuridão. E aí você tem que tentar achar esse equilíbrio. E tem uma conta que a gente faz que é assim, todas as horas do ano você tem que ter pelo menos 300 lux na maioria das áreas. Isso significa que você tem uma boa iluminação natural, você vai ter mais saúde no espaço, vai ter uma melhor vida ali, porque você tem mais, né, você enxerga as coisas, você tem um contato também com o externo, que ajuda muito na sua saúde. Tem a questão, aí o ofuscamento já é diferente a conta. Então é 300 lux na maioria das horas do ano, já o ofuscamento não pode ter mais de 1.000 lux do que 250 horas do ano, considerando que o ano tem 8.760 horas, então... Você tem que achar essa equação, que se tiver, né, porque assim, distribuição luminosa é fácil, só fazer uma caixa de vidro, só que a caixa de vidro vai encher de, né, ofuscamento e ar-condicionado, e você não vai conseguir enxergar direito que está ofuscado. Então você tem que achar essa equação das duas coisas. E no final é sobre se apaixonar pelo processo, sabe, essas pequenas coisinhas, e aí você faz a conta, daí isso vai mudar, por exemplo, o sombreamento que você tem na fachada, a quantidade de vidro. E isso são processos assim que a gente fica... É muito legal de se fazer, mas, cara, dá para não fazer nada. Dá para não fazer porra nenhuma e tá tudo bem pro mercado imobiliário. Dá para não fazer nada, só fingir que fez e ninguém vai perguntar, entendeu? E até tem norma de desempenho de edificações, que não vai analisar com tanta profundidade, vai ser uma norma mais simples, que vai analisar só a quantidade de lux que tem no centro dos ambientes e tal. Mas é... Nem isso é exigido, sabe? Tipo assim, a norma de desempenho existe desde 2013. Você tem que ter conforto. Inclusive, a norma foi atualizada de conforto agora em 2021. Mas, ao mesmo tempo, nada disso é exigido. Então, a gente fica naquela coisa de... Sabe? Dá para fazer menos coisas e sair andando, sabe? Tem clientes que vão pagar por isso, mas são muito poucos. Muito poucos, assim. E eu falo, cara, assim, ó. A gente com o Migreen tem... Cara, a gente faz... A quantidade de orçamento que a gente faz para fechamento é bizarra, assim, a quantidade de fechamento. Porque realmente não é uma urgência, sabe? Não existe aquela urgência. Vender um produto que tem uma urgência de venda, assim. E acho que também tem uma questão, que acho que o Raul fala muito no canal dele, que é a educação do olhar, né? Sim. E eu sinto que é uma coisa que as pessoas... Porque eu gosto muito, porque assim, desde muito novo eu gosto muito de prédio. Né? Eu gosto muito de ver coisas, de viajar. Uhum. Eu viajo, eu sou uma pessoa que eu ando quando eu viajo, porque eu gosto de ficar olhando... Sim. Olhando prédio. Eu falo, que prédio é esse? Eu fico no Google. Quem foi que fez? Quando pô, que fez? Também, como cara. Que fez? É. E fico aqui, pô, aqui era um teatro. Nossa, era um teatro. E para algumas pessoas, as pessoas falam assim, pô, bicho, tu tá 10 minutos na frente de um prédio, olhando um prédio que não tem nada a ver, né? Sim. Eu sou uma pessoa que eu entro em igreja. Eu passo numa igreja, eu falo, quero ver essa igreja por dentro, né? E acho que é uma coisa até mesmo numa educação do olhar, né? E acho que também tem um fenômeno, que ele é um mal dos nossos tempos, que até mesmo um certo pessimismo nosso, do tipo assim, pô, irmão, eu quero meu trabalho pra casa, tá ligado? Eu quero um lugar onde eu vá dormir, eu quero um lugar onde eu vá trabalhar. Não me importo se isso aqui é bonito, se isso é feio, não sei o que você falar. É quase um utilitarismo da vida, sabe? Sim, tudo vai virando produtivização, né, cara? A gente tem que chegar rápido, dormir rápido, pra acordar rápido, pra fazer sei lá o que rápido. E essas pequenas coisas, assim, são legais, né, de se vivenciar, assim... A arquitetura que é interessante, né? Que tem aquela coisa diferente. E às vezes até arriscar, né? De uma forma mais errada, assim. Bom, eu lembro uma vez que eu fiz um projeto, cara, que eu fiz uma parametrização do Grasshopper, que era uma coisa, né? Antes daí, né, de ato. Você fazia lá, fazia cálculos matemáticos que uma viga de 60 centímetros antes era uma forma e ela se transformava. E a gente conseguiu aplicar isso no projeto, assim. Mas era mais conceitual, formal, sabe? E isso, pô, tá até lá ou até hoje. Você passa lá, tem, pô, você vê uma curvona, um negócio diferente que é do padrão imobiliário, né? Que é fazer tudo reto e pronto, sabe? Então, assim, são coisas que deixam interessante, né? A vivência do espaço, assim. Mas, assim, eu acho que essa coisa da estética também é algo meio treinável, assim, sabe? Do olhar, assim. O meu olhar estético é engraçado. É o olhar do trabalhador, sabe? De fazer as formas, eu olho o prédio, eu sempre vejo desencaixes, assim, falo, cara, isso não tá certo. Por favor, não repara muito a minha casa, tá? Que se for começar a reparar aqui, eu vou... Pra mim, né, no caso, assim, não tá certo para mim, eu entendo que não tá certo para mim, mas é o meu olhar, né, enfim. E a gente tem uma questão que ela acaba sendo muito polêmica, que também não deveria, né? Que é a questão do tombamento, né? Então, existem os defensores do tombamento de algumas fachadas, de alguns prédios das cidades, né? Não só de São Paulo, mas de outras cidades ao redor do Brasil, com uma certa forma de preservação daquela arquitetura, daquela Sim. arte. E existem também os defensores do moderno, né? Assim, não queremos para frente se a gente ficar muito, muito tempo preso Sim. ao que é o passado. Sim. Né? Como é que você vê essa questão do tombamento? É, esses caras que reclamam, eles vão para Roma depois, né? Dá uma olhada lá no monumento histórico, né? Tá em Veneza feliz, né? É, e a gente não tem direito ao nosso processo histórico, à nossa história, né? Que é diferente, num tempo diferente, que tá evoluindo ainda, né? E vai evoluir de formas diferentes. Eu acho que é muito isso, assim, sabe? Mas é o que eu falei, eu tava hoje cedo em Santos e eu falei para uma pessoa assim, falei, cara, eu analiso muito, eu sou muito de, como eu fui muito do projeto, eu analiso muito caso a caso, né? Então, assim, tem tombamentos que são realmente super relevantes, são obras relevantes que tem que cuidar, e ao mesmo tempo tem obras que talvez não, sabe? Então, acho que é muito caso a caso, e entender os interesses por trás também, né? Qual que é o interesse por trás daquilo, né? Do tombamento histórico? Será que tem muita área aqui que dá para ganhar muito dinheiro se tirar esse prédio, ou não é o caso? Né? Ou dá para preservar e ainda melhorar a qualidade arquitetônica, ao mesmo tempo até valorizar o empreendimento, o cara vai ganhar mais grana no final do processo, porque a área é uma coisa que, né, o coeficiente de construção, vamos dizer assim, a área, quantas vezes a área do terreno você pode construir, você pode distribuir de formas diferentes, né, e às vezes manter aquilo. Então, é meio, eu vejo meio caso a caso, assim. Mas eu acho que é importante a gente manter o nosso... valorizar o que a gente fez. Pode, né, a pessoa pode achar que não tem a relevância de uma... sei lá, Fontana de Trevi lá em Roma, né? Que tem lá o... que a galera adora, eu acho uma bosta, mas a galera adora. Você ainda não foi na Fontana de Trevi em Serra Negra. É. Que é a cópia, a versão, a série B da Fontana de Trevi. Eu não quero dizer que é uma bosta. Quer dizer, que é proporcionalmente uma bosta pela quantidade de turismo que tem ali. É bizarro, assim, tem tanta coisa tão mais legal ali em volta, né? Mas enfim, eu acho que é isso, assim, por aí. E até mesmo a questão do tombamento, eu acho que ela é muito polêmica, assim. Tem dois tombamentos pra mim que eu gosto sempre de usar de exemplo, que é um que eu acho que é muito bom e um que eu acho que ele é terrível, né? Tem aqui no bairro da Mooca, a gente tem um prédio que ele era um extra, hoje ele é um açaí, um atacadista, que acho que ele foi o prédio onde teve a primeira greve do Brasil, se não me engano. E ele foi um prédio que ele foi inteiro tombado. Então ele era uma fábrica antiga, tá tombado, e dentro dele tem um atacadão. Uhum. Só que a fachada dele é a fachada original, assim, você vê aquele prédio antigo de fábrica e tal. Cara... até destoa, você até dá um... nossa, isso aqui é uma coisa muito diferente e passa todo o resto assim pelo que tem. E quando era um extra, tinha vários quadros explicando o que era aquele armazém. Na região, e aí tem um exemplo horrível, na região central, próximo ao sorveteria do centro. Inclusive, se vocês quiserem tomar um sorvetinho bom hoje, recomendo para vocês ele na sorveteria do centro, do lado do Hot Pork, excelente sorvetinho. Tem uma fachada que eles tiveram que preservar a fachada, porque a fachada foi tombada. Então o que eles fizeram? Derrubaram o edifício inteiro, mantiveram a fachada e construíram um prédio atrás da fachada. Uhum. Então a faixa, você entra com um carro, é como se fosse uma parede que está de pé, sustentada por umas vigas, e aí tem edificação atrás da fachada. Que é pra mim é como se tivesse botado um tapume na frente do prédio. Assim. Sim. Que é uma coisa mais... ó, a gente teve que preservar isso daqui, então essa porra tá aqui, ó. Sim. A gente construiu o prédio ali pra trás. Que aí você não vê valorização nenhum daquele espaço. Então, tipo, eles fizeram a função do tombamento, mas ó, apesar desse tombamento, a gente fez o que a gente queria aqui atrás. É, o ideal é achar a equação de relacionamento, né, com aquela edificação histórica. Eu participei de um projeto, foi o último projeto, inclusive, do escritório que eu trabalhei. Acho que eu me cansei com aquele projeto. Mas era atrás do Castelo do Batan, em Curitiba. Um projeto comercial, e ele mudou várias vezes, assim, sabe, no percurso, mudou umas 3 vezes de fachada, mudou umas 3 vezes de uso, porque daí ele virou um uso de médicos e tal. E aí a gente aprovava isso com a Secretaria da Cultura. A Secretaria da Cultura, ela vai avaliar a fachada daquele projeto que a gente está propondo e vai ver o conceito junto com o Castelo do Batel, na época, né? Então... aí, o que a gente mostrou lá agradou eles, mas era basicamente um edifício de escritórios tipo Way, de bastante vidro, e que não gerava, assim, você olha o Castelo do Batel, não gera um contraste atrás, sabe? Porque tem aqueles detalhes todos, aquilo acaba sendo mais valorizado. A gente tentou criar algo que fosse mais, conversasse mais, assim, não chamasse atenção, sabe, não chamasse mais atenção que o principal, assim. Então a gente teve essa noção de ser um coadjuvante no processo. Às vezes é importante, sabe, a boa arquitetura também, eu não vejo ela como sempre coadjuvante, ela não tem que ser instagramável o tempo todo, não tem que trazer coisas novas o tempo todo. É igual na Paulista, cara, tem um esqueci o nome do arquiteto agora, não sei se é o Rino Leve mesmo, que é de um prédio dos anos 50, que ele tem uma fachada simples assim, cara, bem linearzinha, assim, bem na Paulista ali, no, perto da Consolação ali, da estação Trianon MASP. E eu acho que a boa arquitetura, ela é defensiva, ela não é uma arquitetura que ataca, ela é uma arquitetura também que se defende. Ela tem que ter os seus traços, tem que ter sua personalidade, mas ela tem que entender o seu lugar, sabe? Assim, toda arquitetura parece que quer, às vezes você tem, não digo toda, né, mas assim, muitos projetos eles querem falar muito alto. Sabe, tem gente que fala muito alto, assim? Eu sou mais tímido, assim, então eu me incomodo, assim, eu gosto que cada um, sabe, aquela coisa do espaço, assim, esse respeito eu acho que é importante na arquitetura também, sabe? E às vezes isso não acontece. E tem o propósito do bairro também, né? Acho que quando você vai para um bairro que ele é, sei lá, um bairro da Recoleta, em Buenos Aires, assim, uhum. Você vê que é uma coisa... Você nem repara muito nos prédios, assim. Você nem repara, sim, você só repara como é gostoso andar naquele bairro, né? É, exato, é. Tem toda a conjuntura, né, de urbanismo e prédios, né? E eu acho que a gente está tendo um problema bem grande de três coisas, inclusive, nas cidades. Eu sempre falo, são três elementos. Edificações que estão performando mal, então você tem prédios que não estão economizando energia, estão com conforto térmico péssimo, lumínico, acústico, barulho, né, que entra para dentro, e isso é responsável por 38% das emissões hoje do mundo de dióxido de carbono, é edificação, 38%. Outro é transporte, então assim, o transporte coletivo sendo colocado para trás, né, visto como aquela coisa de pobre, né? Pô, transporte coletivo é coisa de pobre. Na Europa não é de pobre, né? Nos Estados Unidos é, porque a indústria do automóvel cria essa coisa da liberdade que vem muito pro Brasil também. Então, transporte é a segunda coisa. E terceira coisa é a quantidade de asfalto, né, cara, que a gente tem, que acaba sendo reflexo do automóvel, e se tivesse mais transporte coletivo dava para diminuir, dava para melhorar a cidade, permeabilidade, menos alagamento, menos ilha de calor, né, essa quantidade de calor que a gente tem na cidade que faz a gente consumir mais nas edificações. Então é um processo, né, circular, assim. A gente tem uma questão que eu sempre falo nos vídeos, que é a ruptura metabólica. A gente perdeu o processo circular quando a gente criou as cidades, a gente perdeu essa circularidade, né. Então é uma coisa que eu acho grave, assim, sabe, do espaço, assim, construído. Pô, cara, São Paulo, assim, eu gosto de São Paulo porque é, como eu falo, aquele exemplo do que aconteceu lá na frente, né, já está acontecendo antes de outros lugares, né, então a gente pega muito como exemplo. Como é que pode uma cidade que sofre com quantidade de água e sofre com falta de água ao mesmo tempo, cara? Como é que a gente chegou nessa equação, bicho? Eu gostei que eu vi um meme ontem exatamente sobre isso, né? São Paulo é a cidade que alaga, mas que falta água, pô. É bizarro. Pode, a gente tava alagado sabadão agora, domingão, choveu, alagou. E é que a Sabesp desliga a água todo dia às 7 horas da noite pra não... É. Como é que pode ter? Sim. Eu quero entrar nesse conceito daí, que é o conceito dessas cidades pra enfrentar a água, né? A gente teve, em 2024, toda a questão das inundações no Rio Grande do Sul, que foram muito problemáticas, né? O Acre também teve um problema muito grande também de alagamento recentemente. São Paulo sofre com isso. Esse final de semana choveu em São Paulo, a gente teve alagamento na região do Ipiranga, tivemos alagamento na região de Guarulhos, de Congonhas, me pegou um pouco, que é difícil você ver alagar ali na região do aeroporto, e alguns outros bairros da cidade ficaram completamente alagados, embaixo d'água, aqui na Anhangabaú, que está sendo... Não, Anhangabaú, que virou um referencial de urbanismo no Twitter, que me pega muito, chove aqui e vira Veneza, pô. E a galera falando, olha como tá linda a Anhangabaú. Eu falo, só não pode cair um pingo d'água, né? Que aí tu sai de bote, não precisa nem do monotrilho. Tu rema com o teu stand-up pedal. E a gente tem alguns conceitos, como esse conceito da cidade esponja, né? Essas cidades feitas para pensar em como absorver essa água. Sim. Como é que funciona esse conceito de cidade esponja, Felipe? Então, assim, ó, em Curitiba, minha cidade, ela tem um pouco desse conceito, né? Ela tem vários parques ali, Tinguí, Tanguá, Barigui. Então, assim, são... É um conceito criado pelo Kong Jianyu, né, que é um chinês que implementou isso na China, está tendo muito sucesso lá, é um projeto que está sendo replicado, inclusive morreu no Brasil, né, no passado. Morreu no Pantanal, né? Morreu no Pantanal, foi, pô, um negócio... Inclusive foi aí que eu comecei a retomar meu canal no YouTube, cara. Não, foi, é mesmo? Foi interessante, né? E aí Mas assim, o conceito é basicamente pensar assim, né, existe um fluxo da água. O fluxo da água, ele vai... né? Naturalmente você quer que chova, que aquilo preencha o lençol freático, as vegetações elas possam evapotranspirar, e com essa evapotranspiração a nossa temperatura vai ficar, né, mais amena, mais gostosa de se viver, e aí isso vai, né, trazer novas chuvas e aquilo fica, né, num ciclo. Só que quando a gente... Então, vamos dizer assim, quando a gente, né, impermeabiliza toda a cidade e enche de asfalto, e asfalto tem um problema grande também, que não é só a questão do asfalto por si só, o asfalto é um subproduto da indústria do petróleo que tem que enfiar isso em algum lugar, então é por isso que tem tanto asfalto, também é símbolo do desenvolvimento do Brasil, e a gente gera o problema dos alagamentos. A cidade esponja, o que que é? O conceito de você pegar novas áreas e abrir para justamente impermeabilizar, ter essa nova impermeabilização. Só que o que eu acho que é uma solução para cidades grandes, por exemplo, tipo São Paulo, seria uma coisa mais Copenhague. Copenhague é uma cidade rica, beleza. Mas essa coisa de pegar caso a caso, pegar as pequenas regiões de São Paulo e começar a fazer pequenas cidades, sabe? Abrir pequenos espaços para que isso comece a voltar de volta. Ao mesmo tempo, trazer os rios de São Paulo de volta, né? Porque hoje tem rio que ninguém sabe onde passa direito aqui. Porra. Da rua do meu escritório antigo, eu tive uma surpresa muito boa. Já contei história maravilhosa. Eu tinha um escritório que a gente mudou, ficamos um ano no escritório. E aí um dia teve uma baita de uma chuva, a rua começou a alagar. E aí a gente tinha um ralo no quintal do fundo que ele começou a reverter água. Ele parecia um geyser, cara. Tipo assim, vinha assim, água assim. Blá, blá, blá. E aí a gente descobriu que aquele ralo, ele caia diretamente num córrego que tinha numa rua de trás, que a gente não sabia que tinha lá. Quando o córrego alagou, a água voltou por tudo, não tinha aquele... uma coisa que eu acho que é o encanamento grego, não sei o nome, que é uma coisa que impede que a água volte. Uhum. Quase alagou a casa, a gente quase perdeu todos os equipamentos, todos os móveis. É. A rua inteira alagou, a rua alaga até hoje. Tem até uma sorveteria famosa aqui na Vila Prudente que posta os vídeos dos dias que alaga, carro boy, assim, um absurdo. E é de um córrego que ninguém sabia que tinha lá. E a gente descobriu justamente quando a gente alagou, né? Boa forma de descobrir. O melhor jeito possível. É um caso bem... bem uma experiência anedótica do que você está falando. Sim, sim. E aí a solução, o que está sendo implementado em muitas cidades são os piscinões, né? O piscinão, o que que é? Ele é um meio de processo, né? Então, assim, tá vindo a drenagem tá vindo, né? Mas daí aquilo vai conter em certos momentos. Só que o problema do piscinão é que ele não conversa com a cidade. Então, o ideal é gerar áreas que, por exemplo, Copenhague tem o Cloud Burst Plan lá, que você abre regiões que são áreas de lazer, e aquelas áreas de lazer, elas, quando elas alagam, elas vão alagar e ninguém vai usar, mas elas têm um uso que dialoga com a cidade, né? E o piscinão é uma coisa que não dialoga, então acho que é um problema bastante grave, assim. E tem cidades mais desenvolvidas, menos, né? No caso de Curitiba já está mais, digamos que endereçada essa equação, mas também tem os alagamentos lá, né? Então acho que é muito de... Pô, cara, hoje tem muita coisa, né? Tem API do Google Maps, tem IA aí que você pode pegar dado, né? Pô, dado pluviométrico, cara. Você entra no site de Match, tem toda a pluviometria, os dados históricos de mais de 70 anos lá. Você consegue saber quanto que chove, quais são as regiões que mais chovem, quais são as regiões que tem mais calor. E criar pequenos planos, pode fazer concurso de arquitetura, botar o pessoal para ter umas ideias, né, cara? Porque assim, a gente... eu sou muito metódico nas análises que eu faço hoje. Eu não trabalho mais, né, com projeto de verdade, assim. Mas a classe arquitetura, do público, os arquitetos, né? Eles são muito criativos, cara. Tem muita possibilidade. Assim, tá faltando folha para o arquiteto poder sonhar, desenhar e sonhar, sabe? Acho que, cara, seria fundamental isso para uma cidade grande como essa aqui, né? Pequenas soluções que em conjunto vão solucionar tudo, né? É muito louco que aqui a gente... Eu falo que da região de Ramelo, porque é um lugar que sempre alaga. Sempre alagou. Sim. Né, agora estão construindo um piscinão que talvez fique pronto até o final do ano, vamos ver. E a solução que eles deram nos últimos anos é uma solução para mim que é muito eficaz, sim, que é uma placa escrito cuidado, aqui alaga. É tipo salva-vida, né, na praia. Risco de alagamento, que é a placa que você... Puta merda. Que como é que você, quando você estiver parado no trânsito, seu carro estiver alagando, você vai olhar pra placa e falar assim, pô, a placa tava lá e eu não vi, né? A culpa é mais minha do que... pô, eles avisaram, né? É transferir um pouco da culpa pra pessoa errada, né? Falar, a culpa é minha aqui. Os caras avisaram. Por falar em transferir culpa, velho, eu queria entender um pouquinho, você trabalha muito com projeto de sustentabilidade, a gente teve durante muito tempo essas frases. A minha geração cresceu, né? Talvez seja a nossa geração, até por uma questão de idade, cresceu muito com essa promessa de que o futuro era verde, né? Que nossas cidades seriam cada vez mais sustentáveis. O Brasil, durante muito tempo, foi até um case de cidades sustentáveis, o Brasil e tal. O quanto que nossas construções e edificações hoje são sustentáveis? Cara, esse verde aí que você falou tá sendo verde para alguns só, né? Não para todo mundo. Mas é bem isso, cara. O lance da cidade que eu vejo, assim, das edificações, vamos dizer assim, quando eu entrei no mercado, a gente fala muito de... Eu entrei no mercado da sustentabilidade através das certificações. Eu trabalhava no mercado imobiliário, algumas edificações elas iam ser certificadas, e era uma certificação internacional. E essa certificação tem pontuações, então é tipo um joguinho, assim, um videogame. Quanto mais ponto você, mais sustentável você é, teoricamente. E é interessante até alguns conceitos, hoje não é mais inovador, mas na época foi. E aí, essa questão, a gente começa a entender alguns aspectos, né? Então, assim, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é energia, é água, é uso de materiais sustentáveis com uma menor pegada de carbono, tem a questão... da localização do projeto, isso já vai influenciar bastante na questão do transporte, né, e tudo mais. A implantação sustentável no lote também. Isso, não adianta você implementar a edificação mais sustentável do mundo e destruir um bosque ali, por exemplo. Então, dá para dizer que a gente está bem longe desse processo, assim, no geral, porque, vamos dizer, a performance da edificação é algo que não é endereçado oficialmente. O que você precisa fazer para aprovar um projeto? Você vai levar ele na prefeitura, vai mostrar a área, vai mostrar se você não está querendo invadir a rua, basicamente, com o teu projeto, e você vai aprovar ele. Mas não vai ser observado, por exemplo, se você está usando um material, né, um tijolo que tem uma queima gigantesca, por exemplo. Você não vai ser premiado por isso. Tem até o IPTU verde, mas é muito levezinho, assim, não tem nada que influencie. Então eu vejo que... quando a gente fala sustentável, às vezes tem uma coisa que está sendo feita e está sendo muito alardeada. Esse projeto tem um telhado... São coisas visíveis, assim, telhado verde. Colocou telhado verde. Nossa, meu projeto sustentável, ele tem um telhado verde. Não, ele é só um projeto normal com telhado verde em cima. Então, se a gente for fazer tudo que precisa ser feito, só imaginar, por exemplo, a categoria de qualidade interna que a gente fala, né? A categoria de qualidade interna dos ambientes. A gente tem iluminação natural. Né? Primeira coisa, iluminação natural. Tem o sol lá fora, ele é de graça, logo vamos pegar essa luz do sol e não usar o artificial o máximo possível. Artificial vem na sequência. Né? Artificial é o uso de lâmpadas eficientes, com uma durabilidade alta, com um CRI, que é o índice de refletância de cor de mais de 80. Começa a especificar um monte de coisinha aqui. Isso, então, assim, tem 10 estratégias dentro de cada estratégia e tem 100 estratégias. Caraca! Tipo, é desse nível. E aí tem... conforto térmico, né? A mensuração do conforto. O conforto do cara que está sentado ali é diferente do conforto do cara que está sentado aqui. A gente tem que mensurar esse conforto. Acústico, lumínico, né? Tem o conforto do... Aí, assim, dependendo da edificação, tem um peso também. Uma escola, o conforto acústico é muito mais importante do que para uma casa, vamos dizer assim, né? Casa é importante quando você está dormindo, mas, assim, numa escola tem o professor falando, o aluno aprendendo, e se, cara... A quantidade de escola que tem uma má performance acústica, isso é acústica é falta de sustentabilidade. Se você não está, você está acabando com a vida de um professor em 20 anos ao invés de 40, sei lá, de ensino dele, isso é gravíssimo. E para o estudante também, não está aprendendo as coisas que tinha que aprender, né? Não está conseguindo entender o que o professor está falando. Né? Tem que aprender um negócio, já é chato aprender. Aí quanto mais, né, absorver aquela informação. Então, a distância, ela é muito grande e ela também é impraticável do modus operandi que a gente faz edificações hoje, porque não tem o processo do não sei se tem um termo para isso, um slow thinking, né? Um pensamento mais de longo prazo, de respirar, de ver edificação, de analisar, de voltar. Pô, a gente fez análise de um projeto para um cara em Malta, no sul da Itália, de consultoria. Cara, os caras têm tempo para pensar lá, sabe? Tipo, porque tem dinheiro, né? Então dá mais dinheiro, mais tempo. E aquela edificação vai durar mais tempo, né? Então tudo isso muda o processo, né? E aí, assim, tem certificações hoje em dia que são muito fáceis de se obter. Daí o cara mete um celular e diz, é sustentável e tal. E tá longe do processo. Quando eu estive em Chicago, eu lembro que eu fiz um tour muito legal por lá num rio. Que até um rio que eles ressuscitaram, né? Era um rio que era... Chicago tinha um rio que era mais polido que o Tietê. Até toda cidade que eu vou tem um rio que era mais poluído que o Tietê, né? Impressionante, sim. E todos eles estão bem hoje em dia, né? E eles despoluíram esse rio, tanto que algumas pessoas estão fazendo caiaque, eu lembro que tinha peixe, algumas pessoas, até uns doidos estavam tentando nadar lá, que eu já acho que é dispersar uma vida um pouco demais. E aí eu lembro que quando eu tava conversando com a moça que fazia o turismo lá, ela tava explicando um pouco de algumas regras que eles tinham de construção. Uhum. Que era meio que assim, todo prédio que ele é construído aqui, mais ou menos perto do rio ou perto dessa região, ele tem que passar por um monte de certificação, e essas certificações também do ao redor deles, né? Tipo assim, esse prédio tem que ser construído, ele tem que trazer uma BNS para a sociedade, ele não pode ser feito de tal jeito, tem um limite de andares e tal, blá, blá, blá. Existe alguma cidade no Brasil hoje que tenha essa preocupação na hora da construção, do tipo, como que esse prédio... Ou como essa edificação, ela vai conversar com os arredores dela? Quanto que a gente é limitado nesse tipo de conversa? Tem os parâmetros construtivos básicos, aí se a construção ela for maior, aí ela tem, dependendo da localização, às vezes exige mais aprovações. Por exemplo, em Curitiba, posso dizer que eu trabalhei bem lá. Por exemplo, eu trabalhei numa edificação que era quase na frente do passeio público lá. Então, tem o portal do passeio público, isso gera um impacto visual e tem que cuidar com aí, a aprovação da Secretaria da Cultura. Aí tinha a questão do calçadão da Copa do Ipu, que lá que eles iam fazer o calçadão da Copa. No final não fizeram nada, a gente sabia que não ia fazer, mas tinha que ser aprovado com aquele projeto do calçadão da Copa. Aí ia ter uma linha de metrô lá em Curitiba também, as lendas, né, de Curitiba. Metrô tá até hoje lá com os papos. E daí tinha que considerar isso também. Aí tinha que considerar aí os distanciamentos, né? Por exemplo, se a edificação é muito alta, esse prédio era bem alto, aí tem a questão do H/6. Que é a altura dividido por 6. Então, vamos dizer assim, o prédio tem 30 metros, tem que recuar 5. Ou você pode fazer um bolo de noiva, assim, né? Mas fica feio. O que foi que acabou acontecendo? Porque tinha, por exemplo, a altura da aeronáutica lá também, do Sindacta. Então, dependendo da região e da importância do projeto, dependendo da cidade, tem mais importância em relação a isso. Mas em relação ao entorno, às vezes eles pedem medidas mitigatórias. Então, por exemplo, assim, você vai implementar um shopping. O shopping, às vezes, vai impactar uma área ali X. Então, vai ter uma medida mitigatória que vai ser solicitada. Tem que pensar na rua aqui, melhorar tal coisa. Então, isso acontece, assim. Mas eu acho que no caso de Chicago é mais importante ali, no quesito do Rio, porque tem todo o impacto turístico também, né? Então, acho que é muito... Depende da cidade, assim. Mas Curitiba, acho que é mais nessa linha, assim. São Paulo, eu acredito que tenha também algo parecido nesse quesito de importâncias, assim. Eu lembro que esse projeto, a gente passou por mais de 8 ou 10 aprovações de entidades diferentes. E o ruim é que nenhuma se conversa. Então, você tem que ir lá. E era a época de levar cartinha, né? Você tinha que levar a cartinha pessoalmente, aprova, vai e volta... Secretaria Estadual da Cultura, Secretaria do Instituto de Planejamento Urbano, aí a Prefeitura, aí o SMOP também, que era lá da parte mais urbanística, então tudo isso. Eu pergunto isso, porque eu queria falar um pouquinho também sobre o impacto de verticalização, né? Uhum. A gente sofre hoje com uma questão muito delicada aqui em São Paulo, que assim, precisamos de mais moradias, né? A gente precisa adensar para ter pessoas poderem morar mais perto dos centros, poderem ter mais qualidade de vida, poder usar mais o transporte público. Ao mesmo passo também que a gente tem um problema de que São Paulo é uma cidade que já está muito cheia, né? Então a gente tem pouca estrutura sendo criada, né? Uhum. Eu uso como exemplo... E aí que a gente de novo, estou citando São Paulo, que é onde eu moro, mas a gente poderia falar aqui de Rio de Janeiro. Sei que Florianópolis está passando por uma coisa parecida e algumas outras cidades grandes enfrentam exatamente esse tipo de problema. Então vou falar o que aconteceu aqui perto de onde mora o Léo. Na Rua do Léo, inclusive, nosso câmera aqui. Uhum. A Rua do Léo era uma rua que eu transitava muito, eu usava bastante ela, que chama aqui Rua da Moca. E ela era uma alternativa para a Radial Leste, há uns... 16 anos atrás, né? Você conseguia ir por ela, era um trânsito um pouquinho mais rápido que a Radial Leste, que era uma avenida. E aí foi uma área que tinha muito galpão, o bairro da Moca começou a valorizar, derrubaram vários desses galpões e começaram a subir prédio. Em papo de 4, 5 anos, o trânsito que tem hoje na Rua da Moca, ele talvez seja pior do que tem na Radial Leste. Então a Radial Leste, que antes era um lugar que você evitava, se tornou uma via para ser usada. E hoje a gente tem um problema naquela região, na Rua do Léo, inclusive... que é, graças a Deus, eu nunca te deixou lá em horário de pico, que é trânsito em ruas que não existiam trânsito. E a gente começa a ter lugares que já eram parados, ficando mais parados ainda, sim, justamente por esse excesso de construção em lugares onde não tem fluxo, não dá para você passar gente. E aí a gente tem toda essa preocupação do, a gente vai construir perto do metrô, porque as pessoas vão usar o metrô, e as pessoas não usam o transporte público, e a gente acaba gerando uma bairros bomba, né? Bairros que vão travando, né? Perfeito. É, cara, existe uma proporção, assim, existem vários estudos de densidade urbana, né? Existe uma densidade que a gente considera ideal, que é, na verdade não é a densidade que eu vou falar, é a altura, né? A altura de edificação, cara, é 5 pavimentos máximos, assim, o ideal seria isso, né? Tipo, por exemplo, Paris, ali em França, é mais ou menos essa altura geral, né, da cidade. Isso acaba sendo melhor, porque você usa menos elevador, né? Você desce a pé, sobe a pé, então a edificação já fica mais eficiente a nível de uso de energia. E em relação ao urbanismo, né, quando você adensa, né, obviamente você verticaliza, se todo mundo descer, fica ruim de transitar, né, e tudo mais. E no caso de Balneário Camboriú, por exemplo, já é diferente, né, você tem uma verticalização gigantesca, muito maior, né, lá tem... Eu até trabalhei em Balneário Camboriú também, até em Balneário fiz meu pré mais alto que eu fiz, acho que foi 47... Trabalhei num 54 andares que não foi executado, mas o maior que eu fiz foi 47 lá. E aí o que acontece, né? Você tem uma lei que você tem que colocar vagas de garagem para o público dentro da edificação, para você poder construir mais, mas aí o pessoal constrói mais e não coloca, não tem uma exigência para que aquilo vire para o público. Então fica, você não consegue estacionar o carro lá, você já anda de carro, você não consegue estacionar, assim, é horrível estacionar. E aí é isso, assim, então cada região vai ter os seus problemas, né? Curitiba tem a questão dos eixos estruturais da cidade. Curitiba, o que a gente tem? Você sabe aquele ônibus vermelhão, né? O sanfonão lá que a gente tem. O vermelhão, ele passa nos eixos estruturais da cidade. Então, foram criados eixos estruturais para ajudar, né, no transporte da cidade toda. Um transporte mais barato, que não precisa escavar o metrô, e ao mesmo tempo funcionava bem lá. Aí a gente criou eixos estruturais que tem o coeficiente de aproveitamento de 5. Ou seja, você pode construir 5 vezes a área do terreno. Então, a ideia é que tivesse bastante edificação ao lado dessas linhas. Mas as pessoas, elas não usam. Tipo, quem mora ali é quem tem mais dinheiro. Então, assim, você mora ali, você não está usando. O resto da cidade cresceu para os lados. E aí não, ninguém está usando. Então, assim, Curitiba, por exemplo, perdeu metade dos usuários de ônibus nos últimos 20 anos. Caraca. Metade. Caraca! A cidade cresceu e perdeu metade dos usuários. Então, era tipo um milhão, alguma coisa, foi para 500 mil, nesse nível, assim. Então, o negócio que, assim, era algo super eficiente, símbolo de cidade ecológica, mas que se perdeu na aplicabilidade da solução, né? Então, veja, né, a questão da densidade, ela é importante, mas ao mesmo tempo entender, né, como que a cidade está se desenvolvendo. E aí o que que a gente pensa também, né? O que que Curitiba poderia fazer? Poderia melhorar os eixos estruturais? Poderia, mas não é só isso, né? Porque tem a uberização do mundo, que está todo mundo buscando o seu automóvel individual para ficar, né, achar o seu pequeno espacinho, já que eu estou no inferno, no engarrafamento, eu vou ficar no meu inferno, pelo menos curtindo um som aqui no meu espacinho. É aquela questão do transporte que eu falei, que está no top 3 problemas, que precisa ser solucionado, porque se a gente consegue levar o transporte coletivo para todo mundo e desestigmatizar o transporte coletivo, a gente conseguiria reestruturar esses eixos, fazer algo melhor, mais distribuído e ao mesmo tempo... melhor, porque cada cidade tem uma missão que não está sendo divulgada. Toda cidade, ela tem que ser neutra em carbono, naturalmente. Então, você tem que entender quanto que você está gastando de transporte, quantas edificações estão gastando e criar medidas, né, para solucionar isso. Então, tem a questão, por exemplo, da mitigação, do sequestro de carbono. Já que tem transporte emitindo, tem que ter árvore, né, e a árvore que sequestra carbono não é moita, não é grama, né, é árvore, tronco de árvore que sequestra. Então a gente tem que criar soluções que nas próprias cidades que sequestrem isso e que a cidade fique neutra em carbono. E aí, depois disso, ainda entender, ainda vai dar ruim, ainda vão ter problemas climáticos que vão acontecer. Juiz de Fora apareceu, né? A gente faz vídeo ali, eu até não fiz vídeo de Juiz de Fora, porque não deu tempo, porque um monte de coisa acontecendo, né, nas cidades, e aí o Juiz de Fora acabou ficando de fora. Eu acabei falando só deixei para falar no Farol Brasil lá com o pessoal. Mas Juiz de Fora é um processo histórico de uma cidade que deixou as pessoas mais ricas morar no plano, e aí é Brasil, né? O pessoal ocupa né, as áreas que não deveriam estar ocupando, mas elas não têm que fazer, porque elas têm que morar em algum lugar. E aí, quando chove, acontecem esses problemas. Então, toda cidade tem que buscar suas próprias soluções, mas não está acontecendo isso, assim. Então, isso está acontecendo é muito pouco, né? Então, tem que achar essa equação. E aí, diminuir transporte é crucial, melhorar a edificação é crucial, e aumentar essas áreas verdes é crucial para que a gente consiga realmente solucionar. E, ao mesmo tempo, já é... Abrir áreas verdes já é um processo de mitigação. Você sequestra carbono e mitiga ao mesmo tempo. Eu não sei se você tem essa mesma percepção, que eu sinto que é uma parada muito nossa, assim, né? Parece que a área verde é um desperdício de espaço para algumas pessoas. Uhum. Então é muito comum ter um mato ali. Não, tem que construir uma casa, um prédio, alguma coisa. É muito difícil você ver, por exemplo... É muito difícil ver uma cidade que tem um gramado grande que não tenha... Que seja um espaço ou de convivência ou de lazer. Sim. Parece que a gente precisa estar ocupando tudo. Assim, a gente tem uma péssima relação com esses espaços vazios, esses espaços de respiro. E algumas outras cidades nas quais eu visitei, era muito comum andar e você ver tipo um campão assim. Qual que é a função desse campão? Pô, às vezes esse campão tá lá, tá ligado? Alguém vai jogar uma bola, vai caminhar, mas isso é um espaço verde para respirar, para que não tenha um prédio, para que tenha... É um acaso, né, cara? Deixar a coisa pro... É o que eu chamo lá, às vezes nos vídeos, de reificação da natureza. Né? Tudo vira algo produtivizado, né? Então, assim, aquela árvore ela não presta se ela estiver ocupando uma área que é valorizada pelo mercado imobiliário. Então, essa árvore precisa não existir, porque precisa ter uma construção aqui para fazer uma grana. As pessoas, né, são reificadas, né? Você tá conversando com alguém, pô, não vou conversar com esse cara aqui, porque esse cara é só perda de tempo, né? Às vezes tem gente que pensa isso, assim, tem gente que não vale a pena conviver porque é só perda de tempo. Amigos antigos, tem muita gente que fala assim, não convive com seus amigos antigos porque esses caras não sei o quê. Não, cara, pô, isso eu acho, assim, é uma coisa tão ruim de se pensar, né? Assim, a natureza vai se transformando em produto, as pessoas vão se transformando em produto, tudo vai virando... e a gente cai nessa muito fácil, porque, cara, a gente precisa pagar as contas, né? Você acha que, né, todos os clientes que a gente trabalha na Eguin são perfeitos? Não são, né? Mas, assim, todo mundo está no seu processo de evolução, de sustentabilidade, né? O que a gente prega como empresa. Então, levar, né, as marcas que estão mais imperfeitas no processo e as que estão mais perfeitas e ajudar todo mundo a crescer. Mas, ao mesmo tempo, tem clientes que a gente fala, pô, né, vocês têm que pagar as contas também, né? Então, é um processo meio cruel, assim, mas o da cidade eu acho pesado, assim, porque perde-se muito, né, nessa questão de entender que também um parque ele valoriza, né, e tudo mais. Apesar que o parque também, né, quando você cria uma nova zona de parque, E o mercado imobiliário sabe disso, ele vai aproveitar aquilo para valorizar o seu próximo empreendimento nessa revitalização da cidade, né? Eu tenho até uma parada aqui que eu trouxe, que é a segregação verde, né? Então, tem relatório da FAO que mostra que o acesso aos espaços verdes no Brasil são profundamente desiguais, né? Então, quanto Exatamente. Maior o nível de arborização, maior o nível de parque num bairro, mais caro é o metro quadrado. E mais longe a população pobre está disso. E quando você vai para as áreas mais periféricas, né? Elas têm menos árvores, menos sombra, maiores ilhas de calor e um metro quadrado mais barato. Então, sim. Você quer descobrir como está uma região em relação à riqueza, você olha o mapa de ilha de calor. Ele reflete bem. Não é 100% exato, mas ele reflete muito bem. Quanto mais quente está uma região, mais periférica ela é. Claro que assim, né? Às vezes tem regiões periféricas mais afastadas, que tem mais espaçamento. Mas se é uma área bem urbanizada... A ilha de calor reflete muito bem essa questão, assim. Eu sinto uma coisa que me pega, assim, fico até meio triste, e você vê até quando o prédio é mais velho, que tem alguns prédios que você vai e ele tem um gramadinho, pô. Tem uma gramadinha, tem uma areazinha ali, você vai ter uma rampinha pra uma garagem pelo lado, que vai dar a volta na parte de trás, você vê uma área que é uma área de... Só pra você ficar, tá ligado? É só uma área pra você andar, pra ser bonito e tal. E você vê prédio novo... Piso frio, o carro já entra aqui, já é a entrada do Uber, já é tudo e não sobra nada. Yeah. E eu vejo muito isso em casa, né? Eu tenho olhado muitas casas, né? Porque eu quero comprar uma casa pra mim. E a minha morte, assim, é sempre que eu vejo um quintal, e eu vejo um quintal, eu olho pra uma foto do quintal e falo assim, pô, isso aqui com certeza era um jardim. Há uns 10 anos atrás. Sim. E o cara meteu um piso frio pra fazer uma churrasqueira, e aí pra fazer uma edícula, pra fazer uma lavanderia. É um espaço que eu entendo, pô, a vida tem as suas necessidades. Mas é um cara que é quase a tragédia dos comuns, né? O cara troca um espaço verde na casa dele Eu sempre cuido da minha mãe também. Minha mãe tinha duas árvores na frente da casa dela, ela cortou as duas árvores. Meu pai também, meu pai, se assistir depois, ele vai ver esse negócio aqui. É justamente isso, cara. É bem isso. Meu pai também tirou uma área lá de... Ah, tava incomodando demais lá, uma grama lá. Ele pegou, meteu lá umas lajotas lá e já é, né? Naquela época, quando que tua mãe fez isso? Faz tempo? Ah, faz uns 10 anos. Ah, é, então é. Eu até de morrer. E ela... Ai, minha casa tá muito quente, vou ter que pôr um ar-condicionado. Falou, tu tá entendendo o tamanho das árvores que eram. Cobria quase a casa inteira. É. E aí, pô, tu tinha o maior ar-condicionado no mundo em cima de você e tu abriu mão disso, pô. É, o meu pai, ele fez isso faz 26 anos, né? Foi nos anos 2000 que ele fez. Cara, era vendo o Rambo, Robocop, né? Então era outra mentalidade na época. E o que você acha desse rolê das cidades de 15 minutos, cara? Ah, cara, eu acho que é interessante a ideia, eu acho que é fundamental essa busca, né? De não ter áreas de moradia só, né? Cidade dormitório, né? Que tem muitas regiões que tem isso, né? Então, buscar esse processo de um uso contínuo, né? Que você possa fazer as coisas a pé, né? E pegar comprar um pão, né, na padaria e não precisar usar o carro para comprar um pão, poder fazer um exercício. Eu acho que é fundamental, toda cidade deveria ter isso. Mas, por exemplo, eu conquistei isso depois de 40 e poucos anos, cara. Antes eu tinha que fazer as coisas de carro, eu morava lá na PQP, lá de Curitiba, e tinha que... Era um ônibus que passava a cada meia hora e era isso, assim. Hoje, tem gente que nunca vai ter isso, né? Então... Só para a pessoa entender, qual que é o conceito da cidade de 15 minutos? Perfeito, mas perfeito. Só para... É assim, o conceito da cidade de 15 minutos é você ter todos os fundamentais a 15 minutos de distância a pé. Você tem que conseguir fazer tudo a pé, né? Então você vai lá no parque, você vai no lazer, alimentação, tudo você consegue fazer a pé e não necessitar de um transporte coletivo. Bicicleta pode ser um outro caminho também. Então... É esse conceito, né? E aí, qual que é o desafio? Porque assim, eu sou um grande defensor do home office, né? Se eu pudesse, eu acho que eu pregaria essa palavra daí. Porque eu acho que o maior jeito de você enriquecer uma cidade... Um dos melhores jeitos de você enriquecer a cidade é justamente através do home office, né? Então, não é à toa que na pandemia a gente viu em diversos lugares, né? A quantidade de negócios que floresceram justamente porque... Pô, antes eu almoçava na Faria Lima... Agora eu tô almoçando aqui no bairro da Vila Prudente, então eu preciso comer algo na Vila Prudente. Eu quero minha hamburgueria na Vila Prudente, eu quero minha doceria na Vila Prudente, eu quero meu café na Vila Prudente, eu quero minha academia, minha yoga, meu pilates. Então a gente viu várias coisas florescerem, né? Uhum. O quanto que você sente que essa briga, né, esse fim do home office, essa questão dessa necessidade de forçarem essa movimentação impedem a gente ter esse conceito mais saudável de cidade? É, cara, eu acho que é um problema de gerenciamento também, né? Muitas vezes depende da função das pessoas. Eu acho que às vezes é necessário ter a pessoal mais em conjunto, né? Não precisa ser todos os dias, obviamente, mas, né, ter ali aquela conversa pessoal, que existem resquícios de um relacionamento que o pessoal soluciona. Mas eu sou um defensor também, assim, principalmente quando você tem uma atuação mais online, de internet, assim, acho que é fundamental. E processos mentais, assim, que você quer também ficar quieto, cara, só quer produzir e pensar por você mesmo por um tempo, sem nenhuma interrupção. Acho que isso é muito não visto, assim, sabe, do mental de você estar ali pensando e tal. Mas ao mesmo tempo, no escritório que a gente está presencial hoje. Não precisa estar todos os dias lá, mas a gente tem um presencial. O pessoal da empresa, a gente tentou achar uma localização que abrigasse melhor grande parte da empresa. Coincidentemente ficou bem perto de casa. Eu sou da empresa, mas não é sacanagem. Mas minha sócia, por exemplo, o marido dela trabalha do lado, então ficou legal, assim. E eu curto muito ambas as coisas. Eu acho que a gente tem que achar essa relação das duas coisas. Por exemplo, tem dias que eu não quero ir pro escritório. E eu tô cheio de coisa pra fazer, eu vou fazer de casa e eu sei que eu vou resolver tudo. Então é uma coisa de confiança, né? Tem a questão da conquista da confiança das pessoas também. É um processo de... que não é só sim ou não, né? É entender as minúcias de cada caso e achar essa equação. Mas eu, no geral, eu curto muito, assim, trabalhar quietinho na minha e fazer minhas coisinhas. Principalmente conteúdo, né? Que é um processo mental de... Não pode ter interrupção, né? Nossa. É complicado. Não, e eu sinto, eu lembro quando eu trabalhava CLT, até muito tempo atrás aqui, nada contra CLT, mas a minha euforia foi boa. E eu lembro que eu tinha uma relação muito ruim com o meu bairro, cara. Eu tinha uma relação terrível, assim, porque eu acordava, saía pra trabalhar, trabalhava, quando trabalhava na Berrini, então Deus me livre, mas eu saía pra trabalhar, passava o dia inteiro fora. Aí eu falei assim, pô, já tô saindo do trabalho, mano, acho que eu já vou fazer academia aqui do lado do trabalho. Às vezes eu ia no cinema, ia do cinema do lado do trabalho. Tudo que eu fazia já era naquela corrente pra se eu chegasse em casa, eu pudesse só tomar um banho e dormir, assim. Então minha casa virou basicamente um quarto de hotel, assim. Era um grande dormitóriozão que eu ia dormir, acordava, saía. Então eu não sabia exatamente que comércio estava aberto, o que estava acontecendo. Quando eu fui trabalhar de home office, eu lembro que eu tive um outro processo que foi meio que redescobrir o lugar onde eu morava, né? Tipo assim, nossa, tem uma padaria boa aqui, tem um não sei o que ali, eu voltei a conviver com aquele espaço, né? Faz todo sentido. E acho que as pessoas, quando a gente olha para a rotina de um trabalhador, que às vezes, eu vi uns números, tá até num arquivo meu, o trabalhador brasileiro perde quase de uma hora para mais em transporte público por dia. Sim. Você pensa num cara que tá à escala 6x1, perdendo de 1 a 2 horas por dia. Trabalhos com cargas de 10 horas de trabalho às vezes. Sim. Esse cara, ele não movimenta a economia local. Como é que você, quando é um microempreendedor, um empreendedorismo, as lojas, os mercados, essas coisas são movimentadas, né? Então, não, fundamental esse ponto de vista, cara. Bem bom esse ponto de vista, inclusive. Porque é uma coisa, né? Você passar numa rua de carro é uma outra experiência completamente diferente do que passar a pé, né? Porque a velocidade que você tá passando, você tá olhando, você tá vendo aquela coisinha ali, né? De perto, é uma outra experiência ali. Por exemplo, a gente agora tem a escola dos nossos filhos bem perto de casa também. A gente conseguiu botar perto de casa. Cara, eu levo meus filhos a pé pra escola e vários dias da semana eu consigo fazer isso. E assim, é uma outra experiência de conhecer a cidade com as crianças. Então, não é só o meu olho, é o olho deles junto com o meu olho e observações diferentes. Uma outra cidade, né? Então, isso é fundamental também, né? Porque é doido, né? Porque a gente acaba não reparando o quanto que arquitetura, urbanismo, empreendedorismo, transporte público, tudo isso, eles são uma grande conjunção, né? A gente trata muito separado, né? Sim. Essa questão do bairro, de dormir, né, num bairro, assim, é uma coisa que, quando você está usando um bairro só para dormir, né, o tanto de potencial que aquele bairro não está exercendo, que ele poderia estar exercendo, né? Então, igual o conceito da cidade de 15 minutos, ele é bonito na teoria, mas na prática, se não existe um processo para que as pessoas fiquem mais naquela região e vivenciem aquela região, não adianta botar um comércio que vai falir daqui a 3 meses, né? Uma fachada, pô, esse prédio tem fachada ativa, pô, mas que adianta se o cara trabalha na Berrini, vai consumir o quê aqui, né? Vai virar uma lavanderia, vai virar um... Pra mim já rolou isso, assim, cara, eu vejo um empreendimento, assim, se o cara abrir, você passa ali e fala, pô, meu, caramba, não tem muita gente ali, cara, isso aqui vai durar, meu, né? E a gente passou bem rapidinho sobre esse assunto, mas acho que é um assunto legal de falar também, que é a questão do turismo ao redor do mundo também, né? Que isso também tem muito a ver com questões de construções e tudo mais, né? Amsterdã, recentemente, ela passou uma lei que ela não permite mais a construção de novos hotéis. Ela está com uma limitação de 20 milhões, estão tentando fazer uma limitação de 20 milhões de pernoite por ano, né? Veneza começou a cobrar uma taxa de visita. Cidades como Nova York, Barcelona e Paris estão numa briga já longa já contra o Airbnb e as estadias de curto prazo também, né? Sim. E a gente começa a ver essa questão do overtourism, né? Esse excesso de turismo começando a virar um problema em algumas cidades, né? E eu tive um papo com o Gabriel, né? Foi com o Gabriel que eu falei disso? Tava conversando um pouco sobre a Itália, inclusive. Sobre como eu falei pra ele que a Itália tá virando a Disney, né? Porque é uma cidade que ela é uma cidade quase como se fosse uma cidade, quando você vai pro Epcot Center, sabe? Uhum. Uma cidade que ela não tem mais morador local, ela não tem mais uma cultura local, ela é um grande lugar que você vai, visita um ponto turístico, você vai embora, os moradores também vão embora, e você passar lá às vezes 2 da manhã, não deve ter ninguém ali, porque não tem mais uma vida, um comércio local, uma existência, aquilo virou uma coisa grande cenográfica, né? Como você vê essa questão dessa conversa que as pessoas estão começando a ter do turismo ao redor do mundo? Cara, a questão do Airbnb, eu acho que é bem problemática. A gente vê várias cidades lutando contra, né? Barcelona tá proibindo, acho que até 2028 vai proibir geral, ou 2030, acho que é 2028. Amsterdã também teve proibições em relação a isso, como você falou, mas tu ampliou, né? Falou dos hotéis, que eu achei interessante. Nova York também só pode ficar 30, só pode alugar no máximo 30 dias. Acho que é no mínimo 30 dias que você pode ficar. Eles mudaram o você não pode, tanto que é muito difícil achar Airbnb em Manhattan. Se acha no Brooklyn, se acha em Nova Jersey. É isso aí. E dentro de Nova York é no mínimo 30 dias. Você pode pegar. É absurdo, assim, nessa proporção de... No fim, assim, eu nunca analisei o turismo, assim, para entender se aumentou muito o turismo nessas cidades, assim. Isso eu queria entender esse efeito, essa proporção, que eu nunca realmente estudei. Mas eu acho que é bem problemático, assim, inclusive Veneza, a gente ficou uma vez, né, eu e minha esposa, num hotel em Veneza em 2000. Cara, foi horrível achar o hotel lá, e tinha que ficar longe, assim, e visitar, é super ruim também. Na Igreja já fiz alguns eventos. E a gente fez um evento na Itália, em Milão. Fizemos um evento lá, conseguimos juntar 300 pessoas do mundo inteiro, cara. 30 e poucos países lá, foi animal, assim. A gente pegou um hotel lá, inclusive foi mais barato que São Paulo. Tipo, é bem mais barato que São Paulo. Cara, é absurdo, assim. E praticidade também. Aqui, nossa, cara, você tem que... Parece que festa de casamento, tem que alugar mil coisas pra fazer um evento. E aí, é justamente isso, assim. Milão, ó, na época que a gente alugou lá pra fazer o evento, o espaço, é uma época que tem a feira. E aí a feira... vira um inferno naquela semana, aquelas duas semanas ali que vai ter a feira, e depois vira uma outra cidade. Então a cidade se transforma, ela vira outra coisa, vira outra coisa. E eu acho que é um efeito que algumas cidades elas vão ter meio que essa característica se nada for feito, né? Lidar, né, com essa quantidade de habitação que tem numa região e fica, né, vira uma questão de oferta, né? Fica o Airbnb, tem gente tentando alugar... Não sei, cara. É até mesmo da própria cidade, né? Eu quando eu estive em Nova York, eu fiquei muito pensando nisso, assim. Eu passei pelo Times Square, a primeira coisa que me pensei foi assim, foi um pesadelo. Eu falei, cara, imagina um pesadelo que deve ser trabalhar aqui. Eu nunca fui, cara. Muito bonita, muito legal. Dá dois dias, você começa a ter síndrome do pânico, você fala, meu Deus do céu, quantas pessoas, eu quero ir embora desse lugar. E tem muita coisa pra fazer, muita arquitetura legal, mas tu começa a olhar que ali é um caos, é uma Disneylândia, né? E aí tu imagina você ter uma agência de publicidade na Quinta Avenida, sei lá onde tá o Rockefeller Center, acho que é quinta ou sexta, e tu precisa atravessar a cidade pra ir pra um rolê, e aí tá tendo uma atração turística, e quando eu fui, tava tendo uma passeata no México. Eu falei assim, cara, isso deve ser... Você deve estar sempre na pira do estresse... Porque você está brigando com o turismo na sua cidade, né? Uhum. Então, e é uma briga meio injusta, né? Quem é que ganha, né, nisso? É, porque o short stay é muito mais rentabilidade, né? Então, assim, acaba acontecendo isso, né? Aquela coisa do espaço, né? Você fazer parte daquele espaço. Você tem lá um espaço com uma lucratividade muito maior, que eu posso alugar metade do tempo de deixar o cara morando o tempo todo lá. E para mim, talvez isso fique melhor, porque eu estou lucrando mais. E aí vão perdendo-se os vínculos, as pessoas ficam mais afastadas, fica uma coisa mais transitória, né? E aí o senso também de pertencimento à cidade vai sumindo, né, cara? É uma parte normal desse... acaba sendo normal, né? Normalizada nesse processo todo. E no caso de Nova York, eu acho muito estranho, cara, aquela Times Square lá. Nunca... A galera curte, né, ir lá pra tirar foto, né? Tem muito essa coisa também, né, do você mesmo ir lá e mostrar, se mostrar no espaço, né? Isso eu acho muito bizarro, cara, essa coisa da produtivização também, porque o turismo também, acho que, como eu falei, não tem uma proporção de turismo que eu tenho analisado, mas é a coisa de você não só ir lá turistar e ver, e relaxar e ver o espaço. Não, eu tô indo pra Veneza pra tirar uma foto no lago pra mostrar que eu venci nessa porra, né, cara? É um negócio meio de... Vou lá na Times Square pra tirar uma foto na Times Square pra mostrar que eu venci, vou lá não sei o que pra fazer. Então... O próprio processo de você vivenciar o espaço, ele vai se alterando também, né? Não é aquela coisa só de você olhar aquilo, legal, vi aqui, vou tirar uma foto, vou revelar, daqui a 30 dias eu vou ver aquela foto, vou mostrar pra alguém que vai visitar minha casa. Não, ninguém vai visitar minha casa, eu já vou tirar agora e vou postar no Instagram agora. E aí depois eu vou sair aqui, né, tirei a foto aqui, vou andar com meu celular e vou ver se alguém curtiu a minha foto. Ou vou pro próximo rolê, né? Eu gosto muito do conceito de flâneur, né? Então, acho que é essa coisa de você andar sem rumo. Nossa, eu adoro isso, cara. Nossa. E assim, e é uma coisa que eu acho muito louco. Principalmente quando você vai numa cidade, tipo Nova York, você explicar pra pessoa que fala assim, pô, você tá num lugar que, claramente, qualquer lugar que você for, vai ter uma coisa que você nunca viu. Então, você vai ter ou um comércio, ou um parque, ou uma loja, ou um estádio, ou alguma coisa. E eu achei esse conceito genial, assim. E é uma coisa que, às vezes, as pessoas me acham um louco. Eu falo assim, eu peguei um dia pra andar pela cidade. Mas pra onde? Não, eu fui reto ali. Sim, né? Sim. Eu comi um mousse numa lojinha e, cara, achei o mousse uma delícia, pô. Pra mim, as melhores coisas das viagens são os rolês aleatórios que tu faz. Porque, assim, eu lembro quando eu comecei a viajar, não viajei muitas vezes, né? Mas, assim, quando eu fazia minhas viagens ali no começo, era roteiro, cara, roteiro, assim, tudo no detalhe. Ó, de manhã a gente vai ali, tem que daí já tá perto desse lugar aqui, a gente vai aqui, vai ali, vai ali, vai ali. Tipo, legal, você vai visitar um monte de lugar, mas vai ser chato. Tipo, o legal é você... Ah, beleza, tem 10 coisas turísticas legal, cara, escolhe 3. O resto você dá um tempo, vivencia, de repente tu bate ali, vê o negócio, mas não fica naquela obrigação. Eu acho que a aleatoriedade da cidade é muito mais legal do que o ponto turístico específico, assim. Eu não vejo tanta graça nisso, assim. A gente fez uma viagem pra Europa com o filho, eu vi meus filhos. Pô, cara, foi um barato, assim... A visão, meio que seguir um pouco a visão deles. Sabe? Não é o que eu quero ver, é o que eles estão olhando, as coisas que eles acham engraçadas, que eu não acharia graça nenhuma, tipo, eu passaria reto, batido, eles veem graça nisso. Acho que isso é o mais legal, assim, é o viver mesmo, cara. Assim, estar presente. Sei lá, se eu pudesse dar uma lição de coach pra alguém, eu sempre diria assim, cara, esteja presente, sabe onde você tá, esteja presente. No que tu tá falando, às vezes a gente tá pensando, até mesmo que falando com você, que às vezes eu tô pensando, eu sou meio TDAH, né, hoje todo mundo é, enfim, você tá pensando num negócio e você tá pensando lá na frente que você vai falar, o ponto que você quer chegar, aí você se perde no presente, às vezes, no que você tá falando, e daí eu sempre penso, cara, você tem que estar presente. Às vezes você fica excesso de futuro na cabeça, né, aquela ansiedade começa a gerar ansiedade e tudo mais. E a questão de produtividade, né, eu acho, eu quando viajo, eu tenho meus roteirinhos quando eu viajo, mas eu sempre faço meio que eu sou um grande planejador de viagens, mas eu também gosto de coisa caótica. Então, assim, eu tenho isso, isso e isso. E aí, entre os espaços entre isso, eu vou preencher com alguma coisa. E eu sei que eu vou preencher com alguma grande coisa. E aí, cara, eu tenho experiências incríveis. Assim, uma vez eu entrei num hospital em Barcelona. Foi um dos edifícios mais lindos que eu já entrei na vida. Assim, bagulho de maluco. Porque Sim. Eu tava passando num rolê, eu tinha ganhado um voucherzinho daqueles ônibus turísticos, tá ligado? Uhum. E aí o cara parou no frente de um hospital, aí eu vi, pô, esse hospital é um ponto turístico. Uhum. Eu falei, cara, eu quero entrar pra ver essa porra daqui. Acho que tinha eu e um casal dentro do hospital. Não tinha ninguém, assim, a Sagrada Família bombando, né, caindo gente pelos ladrão. Cara, e você entrava no hospital e tinha as caminhas, aí tinha todo um rolê da gripe espanhola. E eu, caralho, as pessoas morriam de gripe aqui, aí tinha um rolê da Revolução. É. E aí não sei o quê... E um prédio lindo, e os caras mantiveram, e é um hospital que eles mantiveram como museu. Cara, um edifício lindo, parecia um Resident Evil, quando tem os prédios antigos de terror, assim. Eu falei, cara, tô num prédio Resident Evil. Eu lembro que até virei pra minha noiva e falei assim, Letícia, eu tô há 2 horas num hospital. Ela, você tá doente? Eu, não. Fazendo turismo. E aí é uma coisa que você olha e fala assim, cara, como é que eu posso explicar pra alguém que eu tava andando na rua? Você abriu tua experiência ali, né, cara? E aí eu achei uma coisa aqui, e acho isso tão... Então, e aí a coisa da produtividade, né? Porque às vezes a pessoa... E tem lugares que eu vou, às vezes, assim, eu tenho que ir porque eu sei que se eu não for, vão me xingar, né? Porque na minha primeira ida pra Paris, eu não fui pro Arco do Triunfo. Ah, e eu nem vi o Arco do Triunfo da primeira vez que eu fui. E aí, pessoa, e aí você achou do não sei o quê? Eu falei, puta, nem passei lá. É muito hypado o Arco do Triunfo. Eu também acho que não é... Cara, é um arco lá, assim, tá, tem sua relevância, assim. Já entrei dentro também, é legal, mas assim, não, pô, comparado com o resto, cara. E é isso, assim, você achar a tua experiência no espaço, né? Essa que é a coisa legal, assim. Eu lembro uma vez que a gente tava com os amigos da... Inclusive nessa vez que a gente fez o evento, a gente tava com os amigos da minha esposa, que são meus amigos também, mas é... Enfim, e a gente tava andando aleatório, assim, cara, daí a gente ia nos barecos, assim, meio ali, vamos comer pizza, vamos comer lá. É se deixar levar pelo espaço, assim, eu acho que o se deixar levar pelo espaço é muito legal. Claro que você não pode ser assaltado, né, não pode acontecer, cuidar também com essas coisas, mas se você tá numa região bacana, é o mais legal, eu acho, cara. Pô, não, você nem me fala, eu gosto disso. É a minha falta de São Paulo, assim, eu acho que o que São Paulo me pega, e eu fico meio triste, assim, é o quanto não caminhável é aqui, né? E eu sinto falta... Esses dias eu fiz uma mega caminhada, assim. Fui fazer um dentista lá. Aí tava conversando com minha noiva no telefone. Eu botei os fonezinhos e fui conversando com ela pelo fone. Falei, tô aqui na Vila Mariana. Acho que eu consigo ir andando até a Aclimação. E de lá pego um Uber, alguma coisa. Sim. Acabou que fui até o Ipiranga a pé, né? Fiquei o papo de uma caminhada ali de uns... quase uma hora andando. Aham. Uhum. E comecei a ver a rua, e comecei a olhar a coisa, eu falei assim, cara, olha esse prédio. E eu sou muito tirador de fotos, né? Eu vejo coisas engraçadas, ou que eu gosto, eu vou tirando fotinhos e vou guardando lugarzinhos, Sim. Assim. E eu olhando, falei assim, cara, é tão difícil ter coisas aqui, até mesmo para a própria geografia, né? Nossa geografia aqui, ela é muito excludente, né? Cara. Tu vai passar. E até mesmo temerária, né? Porque seriam avenidas abandonadas, extremamente perigosas, que você tem medo de atravessar, ou lugares que você vai assim, por onde que eu atravesso essa grande avenida? E acho que eu sinto muito que boas cidades, as quais eu visitei, elas te convidam ao andar, né? Sim. Buenos Aires, pô, Buenos Aires que é um país que é destruído em comparação, economicamente, em comparação com o Brasil. Tu pisa numa Buenos Aires, uma cidade que, pô, se te soltar, você tá do outro lado da cidade, assim. Você vai, isso aqui, você vai ver, você tá em Porto Madeiro. Você fala, como é que eu vim parar aqui? Você consegue descendir. Uma vez eu fui comprar cerveja lá no... Quando eu tomava mais cerveja, eu gostava de colecionar cervejas e achar cervejas de lugares diferentes. Fiquei andando lá, a gente foi do hotel lá pra trás, lá, esqueci o nome da rua, lá pra trás, 9 de julho, né? 9 de julho, né? E foi descendo lá até o Porto Madeiro e é isso, cara. E é legal pra caramba, né, mano? Isso eu acho que falta um pouco, assim, nas cidades. Outro dia eu fui andar com meu filho em Curitiba. Fiquei andando lá com ele lá, sábado. Pô, vamos fazer uma coisa legal, vamos dar andadinha no centro, ele não conhece o centro direito. Pô, ele ficou meio traumatizado, assim, quantidade de gente na rua, sabe? Pô, o cara pediu minha... Eu tava tomando uma coca lá, e o cara pediu minha coca, desse tipo, o cara lá Enfim, né, o cheiro, assim, descuido, cara. Então, é um negócio que... E eu tenho um carinho pelo centro de Curitiba, cara, porque na época que eu comprava CD, né, na época que a gente comprava disco, eu ficava lá caçando discos nas lojas. E pra mim era uma experiência assim, cara. Eu ia sozinho, sei lá, tinha 16 anos, comprava uns cigarros soltos lá, ficava andando pelo centro procurando CD. E achava umas lojas assim, no meio de viaduto, meio de... Tinha uma na Saldanha Marinho, um lugar escondido, assim, cara, pra mim era a minha loja, assim, só eu conheci ela. Isso se perdeu, né, nesse cara, processo. Tinha isso com sebo, cara. Tinha muito sebo aqui na região do centro. Então, às vezes, eu pegava um ônibus elétrico, que não tem nada de elétrico, mas ele é meio elétrico, que parava na Praça da Sé, e eu saía andando pela Praça da Sé, gostava de ler. Então, eu entrava em sebos, antes de ir pra faculdade, ficava procurando livro. Passava a tarde procurando livro, comprava uma enxurrada de livro ali por 30, 40 conto. E andando em cantinho. E aí eu tava olhando, eu tava assim, tô perto do Lago do Paissandu, tô no Largo do Arouche, tô aqui perto do Viaduto do Chá. E essa coisa de entrar e ver coisas e conhecer coisas. E eu sinto que uma tristeza que eu tenho, assim, é essa coisa do comércio de rua cada vez tá sendo tão difícil, né? E ele é pouco incentivado. É. O cara paga um aluguel alto, IPTU alto, muito imposto. E acho que é muito difícil não ter uma política pública de comércio de rua, porque eu acho que a coisa mais convidativa ao pedestre, né, é você ter o que fazer na rua, né? Eu acho que uma boa loja, um bom comércio, ele traz as pessoas para lá, né? E quando você tem uma rua com coisas, mais pessoas vão, né? Ele compete com a internet, né? No seu comércio também, isso é bem... Em Curitiba também, tá cheio de lugar no centro ali, sem... E assim, você não vê uma perspectiva de futuro de crescimento daquilo de volta, que fique legal de volta, né? Porque não tem... Cara, tinha um comércio ali que ele compete hoje com o mundo inteiro, né? Mas eu nunca tive essa coisa com sebo, é engraçado, né? Eu gostava de loja, de disco, mas eu não tinha com sebo, cara. Eu nunca fui muito de leitura, assim, de livro longo, assim, sabe? Tipo, de buscar... Eu sempre fui muito de... Mente meio de produtividade, assim, sabe? Nunca... Eu tive poucas leituras de prazer, assim, tipo, de ficar lendo. Tipo, eu lembro que eu li Senhor dos Anéis, assim. Cara, nossa, foi um empenho pra ler, assim, tipo... Que pareceu uma perda de tempo, assim, que eu tava... Complicado, né? A gente falou de várias coisas da cidade. E acho que quem vive na cidade hoje... Talvez o maior medo nosso é a questão da violência urbana, né? Acho que é uma coisa que aflige a gente, assim, meio... hoje acho que é a top 1 das preocupações do brasileiro, né? Sim. E eu queria saber, assim, porque esse é um papo muito polêmico, né? Mas o quanto que o urbanismo e a violência, elas estão correlacionadas, assim? Quais medidas de urbanismo eles podem, de certa forma, ajudar a mitigar a violência? Com aquele papo de que iluminação pública ajuda a diminuir assalto, muro alto aumenta assalto? Quanto que tem uma correlação? A correlação da poluição luminosa, ela é grande, assim. Eu falo poluição luminosa porque, assim, né, quando você quer combater o crime, você acaba iluminando demais áreas que não precisariam, você gasta muita energia nesse processo. Então, acaba sendo um problema, né, quando você está, assim, gastando muita energia para algo que não necessariamente necessitaria, né, tá gastando. Ao mesmo tempo, eu acho que a relação com o urbanismo, eu não diria que é menor, mas assim... É, eu acho que qualquer cidade, nas condições que a gente... Tem aquela teoria da janela quebrada, já viu falar dessa teoria, né? É, que tá, tem uma pichação, todos têm a pichação, o cara vai lá e vai fazer um... E quebra vidraça, isso quebra vidraça, picha. Quebra vidraça, agora tem os caras lá fumando maconha, você tá fumando maconha pra fazer não sei o quê. Não é que isso tenha uma validade, eu acho que isso acaba sendo mais um papo meio fascistóide das ideias, assim, mas eu acho que a questão da violência, eu acho que ela acaba sendo mais uma questão social e urbanismo, assim, né? Claro que você morar numa favela, você já vai ficar mais injuriado com quem não tá morando ali. E eu acho que é mais uma questão básica de sobrevivência mesmo. Eu acho que o urbanismo, ele... Não acho que ele, assim, com certeza tem algumas relações, mas não acho que elas são tão, assim, relevantes. Você enxerga alguma coisa? Não sei se eu enxergo. É, eu sinto que tem... Porque assim, porque no fim do dia, se a gente for falar sobre violência, violência pra mim é falta de política pública. Sim. E falta de segurança pública. Sim. E aí qualquer coisa eu falo assim, não, é porque aqui tem... Tipo assim, se você tiver falta de segurança pública e falta de política pública que impeça as pessoas de caírem no crime, você pode ter um muro alto, pode ter um muro baixo, pode ter um muro médio, tu vai ser assaltado de qualquer jeito, entendeu? Exato, dá-se o jeito, né, pra violência. Então assim, aí o que eu acho que o urbanismo tem mais a ver, assim, na minha opinião? E não é tanto urbanismo daí, é a questão, por exemplo, do... Pô, cara, na minha opinião, tá? Eu, Felipe Boni, falo por mim aqui. Todo mundo tem que ter água, todo mundo tem que ter energia, todo mundo tem que ter uma casa mínima, com transporte de qualidade, para poder fazer as suas funções, e até incluir internet nesse processo aí. Acho que essas coisas são fundamentais, todo mundo tem que ter. Cara, não é possível, assim, essas visões que as pessoas têm às vezes de... livre concorrência, metrô, não sei o quê, tem que ter concorrência das coisas. Assim, existem coisas que são são monopólios naturais, né? O metrô é um monopólio natural, não dá pra passar duas linhas concorrentes de metrô uma do lado da outra. Então, acho que tem coisas que são muito isso, assim, você ter acesso mínimo. Cara, se tu não tivesse acesso mínimo para essas coisas, eu até ampliaria isso para a questão da tarifa zero. São Paulo seria muito difícil implementar de um dia para o outro, esse pagamento dessa conta viria de algum lugar também, mas eu acho que tem boas experiências, e a maior cidade que já conseguiu botar uma tarifa zero para ônibus, por exemplo, tem 500 mil habitantes. Cara, é relevante 500 mil habitantes já. Se começar a testar esse modelo e achar outras formas de pagar essa conta, que pode ser as grandes empresas, de repente, pagando parte dessa conta, como a economia vai movimentar mais a questão ali da cidade de 15 minutos, talvez fique mais viável, a economia melhora também, aí essa conta pode ser paga. Então, acho que se essas coisas fossem sanadas, essas cinco coisas aí que eu falei, muito dessa violência já cairia, sabe? Sim. E aí, a gente fala muito de sensação de segurança, né, Felipe? Que eu acho que a sensação de segurança é uma ilusão, né? Eu acho que é uma ilusão. Sim. Porque, desculpa até te cortar, falando, mas porque a sensação de segurança é assim, eu não me sinto seguro nessa rua porque ela tem muros altos e tem iluminação. Beleza, entendo. Só que tem gente que é assaltado em Pinheiros. Sim, não faz muita diferença, né, no processo. Porque assim, se o cara vem armado, você tem murão, não vou correr. Mas se não tiver muro, o cara vem armado, você também não vai fazer, né? Então você não vai. Vila Mariana tá tendo um aumento de assalto. Aí você tem um lugar que tem comércio, tem iluminação, tem calçadas largas para você caminhar. Então, como é que você explica um assalto na Vila Mariana acontecendo? É porque falta segurança pública e falta política pública para impedir que as pessoas entrem no crime. Eu nunca analisei a questão da violência no meu canal, mas assim, eu acredito que muita dessa equação também deve ser relacionada às rotas de fuga, né? Pô, eu preciso, vou assaltar aqui porque eu posso correr para três lados e vai ficar mais difícil me pegar, por exemplo, né? Então tem muito disso. Tem questão de áreas centrais, né? Também com muita... Tem tipos de assaltos diferentes, né? Tem o furto ali, pequeno, que está mais uma região mais adensada, tem a mão armada, né? Tem condomínio chique que os caras vão roubar de outra forma. Então, eu acho que a influência é mais nisso, assim. Mas eu sou muito a favor de um processo do básico para cada pessoa. Isso deveria existir. Eu acho que grande parte do problema acabaria nesse segundo que isso fosse implementado. Quando a gente está falando de urbanismo e violência, tem um processo que a gente conversou com o Christian Dunker aqui, que é a questão da condominização do Brasil, né? Sim, sim. Que é assim, se eu não encontro segurança na rua que eu habito, no parque que eu habito, eu compro minha segurança, né? eu vou pagar duas vezes pela minha segurança, vou pagar no meu imposto e vou pagar no meu condomínio. E a partir desse momento, o poder público olha e fala assim... E assim, é até injusto, né? É, porque assim, você tem um filho, você tem uma família, você quer que sua família esteja segura, seu filho esteja seguro. Sim. Então não vai, ah, vou ficar aqui pra ver no que vai dar, vou cobrar minha política pública e vão torcer pelo melhor. É. Mas a gente acaba pagando duas vezes e você vai cada vez mais incentivando ao poder público. Ah, a galera tá privatizando a segurança deles, então aqui eu não tenho que contratar mais polícia, eu não tenho que melhorar o pagamento da minha polícia e deixa do jeito que tá, né? Deixa que os caras paguem lá a própria segurança. Eu acho que é uma espécie de simulação que as gerações tentam fazer com a sua, né? Talvez. Porque eu, por exemplo, brinquei muito na rua. Eu tive essa oportunidade, né, em Curitiba. E aí a gente quer propor essa mesma coisa para meus filhos. Eles não têm isso hoje. Meus filhos não têm. É escola, casa e vai lá para alguma casa, né, da família ali. E a gente fica nesses micro pontos de segurança, né? Não dá para deixar a criança solta. Né, como num condomínio, e aí a gente tenta buscar uma simulação de um processo que não está acontecendo naturalmente, né, que deveria, a gente deveria encontrar formas para fazer isso, né, novamente. Mas assim, como a gente perde um pouco de fé também no Brasil, assim, nos governantes, a gente fala, pô, cara, até o dia que isso surgir, se surgir, deixa eu garantir o meu aqui, né, e já era. Então acho que acaba sendo muito isso, vários desses processos, assim, o carro, né, pessoal, a casa, o condomínio, né, o clube, às vezes você, você quer uma liberdade maior, você pega lá uma mensalidade de um clube, então é muito esse processo aí. Eu sinto que é quase como a gente tá fazendo, a gente fala muito de morte de bairro, mas eu acho que é um pouco da morte da vida pública, né, porque quando, eu também sou uma criança de rua, né, não criança de rua não, mas uma criança que viveu na rua, né, eu ficava na rua. Então, não é que eu ficava só na minha rua, a gente ficava nas ruas ao redor da minha rua. Então, a gente jogava bola com cinco ruas para cima, nós íamos ao clube, a gente pulava o muro do Clube Juventus para frequentar o Clube Juventus, mas a gente tinha um clube que a gente ia, a gente tinha uma padaria que a gente conhecia, a gente tinha um cara do comércio, a gente tinha uma banca, que a gente era amigo do cara da banca. Sim. Então, a gente vivenciava um espaço público. Uma coisa que eu gosto de contar com a história, que é até surreal, era comum, tinha muito sobradinho perto da minha casa. Era muito comum a gente estar andando na rua, tá tendo uma festinha num sobradinho, o povo abria a porta de casa pra festinha, né? O povo entrar e sair, e era comum a gente entrar numa casa, tipo, tem uma festinha ali, vamos ver qual que é. Uma casa aleatória. Tu entrava numa casinha, pegava um brigadeiro, tomava uma groselha, trocava uma ideia com uma senhora que tem que fazer quem sabia quem era. Era quase como se o espaço público e o privado fossem juntos, né? Tinha uma transição do público e privado. E um senso de pertencimento, aquele, tipo, aquele é meu bairro, aquele é meu vizinho, eu conheço aquela pessoa, eu conheço o que tá acontecendo ali e tal. E hoje, quando você tem o seu... Eu até falei aqui no podcast com o Gabriel, né? A gente gostava de falar que os meninos do condomínio não descem pra rua pra brincar. Então, o cara que mora num prédio, ele não faz a menor ideia qual é o nome do cara da banca, ele não faz a menor ideia dos vizinhos da frente, da casa da frente, quem tá por perto, o que tá acontecendo e tudo mais. Porque o microcosmos dele é aquele prédio, aquele edifício, né? O bairro dele é aquele prédio, não é o bairro em que ele vive. Ele normaliza aquela vivência menor ali, né? A praça dele é a praça de lazer dele, não é a pracinha que a gente ia pra jogar bola. Então, eu sinto que a gente vai perdendo essa coisa do que é público nosso, assim, a gente deixou de... Tu tem um monte de praça abandonada e as pessoas não entendem como o espaço sendo delas, né? Eu gosto sempre de tentar pensar em algumas coisas que acontecem, assim, no mundo, num segundo nível. Por exemplo, a gente perdeu dessa geração para outra o brincar na rua. A gente já brincou na rua com mais limitações do que nossos avós, né? Sim. Aí agora, por exemplo, meus filhos, cara... Que, né, nem, e assim, a gente saia sem celular na rua, né, você não sabia onde tua criança tava, você não rezava para que ela estivesse no fim do dia de volta em casa, mas simplesmente acontecia que você voltava para casa. E hoje os filhos não têm mais isso. Imagina lá para frente, né, o que mais que a gente, os nossos filhos vão ter que nossos netos não vão ter. Acho que isso é bem interessante, assim, de se pensar. Eu tava pensando no caso da Times Square aqui de São Paulo, na São João também, que a questão da... Não tem muita... Tem conexão espiritual com o que a gente tá falando, vamos dizer. Que é assim, né? Você bota propaganda numa esquina. Tá, legal. Vai fazer umas luzes legais lá, vai fazer um efeito diferente naquela região. Mas qual propaganda vai ser colocada lá? Tigrinho. Bete. Porque se pensar, quais são as propagandas mais lucrativas que tem hoje no mercado, né? Que você enfia um real e tira cinco de volta, né? É Bete, é banco que, né, pode investir uma grana ali. E aí, né, a gente vai ser um processo de mercantilização do espaço que vai para um lado que a gente não quer que a sociedade vá e que já está se tornando algo normalizado. O BET virou um troço que virou normal na sociedade. Cara, a gente tinha uma pessoa que entrou no escritório uma vez que ele falava, ah, eu jogo uma BETzinha. Cara, eu achei aquilo tão absurdo, assim, que eu nunca imaginei que pessoas tão perto de mim que estariam fazendo isso. Assim, ah, eu penso assim, o cara tá aqui, cara. É, desculpa o termo, se fudendo no trabalho, porque eu me fodo igual todo mundo, né? Todo mundo tá se fudendo ali. O cara se fode no trabalho pra sair, pegar a grana e jogar uma betezinha, cara. Tipo, olha onde chegou, né? Então a gente vai perdendo coisas, né? Com o futuro. E a gente fica cada vez mais no celular. E obviamente com o celular também a gente cria nossa própria realidadezinha ali. É, pode estar um fora, eu tô com meu celular aqui, tô curtindo, tô dando uma risada aqui com o algoritmo tá entregando um negócio massa pra mim aqui. Meu algoritmo no Instagram tá super treinado, só tá entregando tosqueira, né, Flávia? Minha esposa tá ali atrás, ela fica impressionada com essas tosqueiras que vai ser. E é isso, né, cara? Uma vez eu peguei um ônibus, eu fui uma vez pra Houston, nos Estados Unidos, eu fui num evento lá de arquitetura. E daí, cara, eu peguei o busão, né? Eu nunca aluguei carro, assim, só uma vez que eu aluguei carro quando viajei. E aí, pra fora, assim, né? E daí eu peguei um busão de Houston pros Estados Unidos, cara. Eu lembro de um cara na minha frente, um cara gigantesco, aqueles, né, mais Monster Life americano, como ultraprocessado pra caramba. Cara, o cara pegando o celularzão, eu vi o cara digitando, assim, ele digitando bullshit. Ele digitou bullshit. E é isso, cara. Entendeu? O cara entra naquele mundo da doideira ali, fica curtindo, dando risada sozinho, cara, e o mundo à volta ali. E assim, transporte coletivo nos Estados Unidos é uma coisa pra pobre, né? Não é uma coisa igual na Europa que todo mundo anda, né? Então, a normalização, a gente vai normalizando nossas situações com o celular também, que eu acho que é grave. É que vira um remédio, né? Eu fiz um vídeo outro dia falando um pouco sobre o quanto que a gente já tem dados já, e acho que esses dados já a gente vai solidificar mais esses dados, que falam que o uso de telas por populações mais pobres é maior já do que pessoas mais ricas. Ah, é? Então, quanto maior a sua classe social, menor o uso de tela, quanto menor, maior. E aí você para pensar, por quê? Porque se você tem dinheiro hoje, principalmente no Brasil, você tem acesso. Então você tem acesso a um hobby, você tem acesso, você vai poder ir pro seu beach tênis, você vai poder ir pro seu curso de yoga, pro seu inglês, pra sua escola particular, pro seu jiu-jitsu, uma coisa que você faz. Se você é uma pessoa mais pobre, que passa mais tempo, com uma escala de trabalho pior, quando você chega na sua casa, você provavelmente ou não vai ter o dinheiro pra pagar esse hobby, porque hobbies são caros, e dois, não te convido a fazer isso, mas dia desses eu tava mais profundão ali do Sapopemba. E eu tava conversando com a minha noiva, eu falei assim, Letícia, repara a distância que tem da academia pro lugar que a gente tá indo. Tinha uma academia que eu sabia. A gente reparou assim, era papo, sei lá, de quase uns 7, 8 quarteirões. E eu virei pra ela e falei assim, você, mulher, andaria à noite daqui até a academia? Num lugar escuro? Não, é exatamente isso. Tem experiências diferentes no mesmo espaço também, né? O homem vivencia o espaço diferente de uma mulher. E um homem negro vivencia diferente de um homem branco. Uma mulher negra é a pior experiência de todas, né? E quando tu tá dentro da tua casa, qual que é o lugar mais seguro que tem? Teu celular. É um hobby barato, fácil, prático, que te atende os seus gostos, atende sua necessidade. E a gente acaba perdendo essa questão justamente do espaço público, né? Porque na minha pracinha eu não vou, porque eu tenho medo de ser roubado. O Sesc legal fica na Pompeia, ou fica mais isolado ali. O transporte público não me atende, ou eu preciso caminhar muito para chegar no lugar com risco de segurança. Então a gente está sendo sequestrado pelas telas, e eu sinto que a gente não começa a entender o quanto que esse uso de telas, ele não afeta só a nossa vida pessoal, mas ela também afeta o espaço no qual a gente vive, porque ele vai afeta virando... Afeta a cidade como um todo, cara. Eu tenho um bairro que eu morava, que era lá do Bacaxiri, em Curitiba, perto da BR, lá que quando eu era pequeno. Era uma região humilde, mas bem viva, assim. A galera... E eu acho que a gente percebe o contraste quando a gente fica longe e volta, né? Porque a gente tem aquela memória... da situação ali, como era. E tinha sempre o campeonato de futebol ali, domingo, cara. E a galera saía pra fora. E tanto que até assim, a gente arrumava confusão contra a rua. E os caras queriam bater na gente. E tinha essas coisas, né? Também não era só coisas... sabe, era uma convivência, né? Um espaço de convivências ali. E aí, cara, eu fui para aquele bairro novamente, assim, passei mais tempo um pouquinho ali. É uma experiência, assim, tá tudo abandonado, não tem mais campeonato de bairro, não tem mais... O meu irmão também foi, ele falou que foi lá, foi trocar ideia com um amigo dele, tava viciado em crack, tipo... Então, uma coisa que inimaginável no passado, e aí aquele bairro que era bonito, assim, na sua humildade ali, se perdeu no processo. Perde vida, assim, né? E aí provavelmente está todo mundo dentro das suas casas, vendo alguma coisa na televisão, no celular, e é isso, né? Essa experiência. Na minha época, a experiência de tela era, sei lá, eu vou pegar minha fita de Super Nintendo, vou jogar aqui meu Super Nintendo, mas depois você acabava o jogo do Super Nintendo, você tinha que fazer outra coisa. E aí, às vezes você ia lá pegar uma fita do seu amigo do Super Nintendo, né? Mas aí você ia na casa dele jogar, ou sei lá, né? Você tinha troca, né? Hoje, nós temos muito entretenimento. Muito, muito entretenimento. Muita opção de entretenimento, né? Até demais, às vezes. E a gente desvaloriza o próprio entretenimento, né? Eu olho assim uma série... Hoje eu olho uma série Netflix, cara, olha lá 5 temporadas. Puta que pariu, cara. Não vou ver esse negócio, não, cara. Pode ser até bom, mas é muito tempo, né? Pô, por exemplo, uma série Sopranos, cara. Sopranos é clássica, né? Todo mundo fala que tem que ver. Mas eu olhei lá 82 episódios, cara. Eu comecei a ver o segundo, cara, tá legal. Mas, pô, cara, eu não quero me dedicar tanto pra esse relacionamento. Esqueci, eu falei de Sopranos, pô. Quantidade de série, às vezes, que tu bota pra ver, assim, e tu chega lá, termina a série e tu fala assim, cara, eu não sei o que eu vi. Sim. Sabe, sim. E tu começa a pensar, cara, se eu precisar pensar muitão sobre o que eu acabei de ver aqui, acho que eu não... Seu bagulho tão vazio, tão cheio de... Eu vi um filme esses dias, é que também eu sou otário, né? Eu vi um filme chamado Máquina de Guerra. Porra, eu pedi também, eu sou muito otário, mas tá? Mas eu fiquei vindo esse aí também. É, que é o do robô gigante. A única coisa boa é o robô gigante. Que o robô gigante me pegou. Eu sou uma pessoa simples, eu vejo um robô gigante e preciso assistir. E aí, tirando o robô gigante, que realmente é muito legal o robô gigante, o filme é uma merda. E eu terminei assim, falei assim... Eu falei, porra, se eu tivesse entrado no YouTube, falou assim... Ou, sei lá, pedindo pra um chat GPT. Chat GPT, resume só as imagens aí do robô gigante pra eu ver um robô gigante se movimentar. Passa um episódio de Gundam pra mim, sei lá. E aí, eu olho, assim, é um produto vazio, tá ligado? Ele é feito pra preencher duas horas... completamente vazio, sem nada, que não quer dizer nada, que é uma cópia de uma outra coisa que a gente já viu, que já foi copiada umas 500 outras vezes. A gente pensa que trocaram o Predador pelo robô gigante, que é muito legal isso. O robô gigante. E é isso, né? Ah, é vazio de propósito, vazio de existência, vazio de tua. E aí é a pergunta, tipo, isso que eu vi foi arte? Isso aí que eu vi foi o quê? É um mero produto pra me manter preso num algoritmo... Pra ter tempo de retenção da Netflix pra manter minha assinatura. Você se sente ludibriado, né, cara? Muita coisa que você assiste, assim. Tem um lance da indústria cultural que o Theodor Adorno e o Max Horkheimer falavam lá em 1940, cara, que a indústria cultural, ela cria produtos de cultura que vai ficando cada vez mais parecidos e aquilo é feito pra você achar que você tá consumindo coisas diferentes, mas é sempre a mesma coisa. E eu vejo que as séries é muito isso. Eu vejo, a Netflix tá tentando me manter aqui assistindo esse negócio, mas, na verdade, isso aqui poderia ter 2 episódios ao invés de 6. Pois. Tipo, eu vejo isso direto, assim. Eu tanto que ultimamente eu ando curtindo mais documentário, assim, mas... Não existe com um documentário em 3 episódios de 1 hora, você fala, pô, podia ser um documentário de 1 hora e meia. É, cara, aqueles de serial killer, eu adoro coisa de serial killer, assim, eu nunca lembro que eu tô assistindo mais, e eu tô com um negócio na cabeça, assim, que eu assisto as coisas, não lembro que eu assisti mais, sabe? É que você é pai, Felipe. Nossa, é coisa de pai, pô. Não, cansa demais, assim, nossa, cara, é muito cansativo. Tem aquela coisa da jornada do herói, que não é bem a jornada do herói, né, às vezes muda e tal, mas... Você vê aquela coisa do cara no mundo desconhecido, vai pro mundo não sei o quê, vai ter uma aventura, vai voltar. Você fala, cara, eu já sei o que é isso. Ah, tem um filme que eu vi de Pânico 6, uns tempos atrás aí. Cara, eu comecei a ver, porque eu gostava do Pânico 1 e 2 lá, né? Fui ver, cara, eu vou apertar aqui pra frente, eu vou ver só o final. Eu fui vendo as cenas, fui tentando pegar o recap ali só das partezinhas, daí eu vi o final, era uma bosta mesmo, só acho que eu não vi, sabe? É que você não viu o 7 ainda. Espero você ver o 7. Você viu já? Porra, pior, o 7 é pior que o 6, pô. Impressionantemente. Sério? E era que o 6 eu nem acho tão ruim, assim, acho que o 6 é um final, o último ato do 6 é bem ruim. Mas o 7, ele é ruim de ponta a ponta, quase, assim. O 7 é triste. O 7, você... Se você virasse pra mim e falasse assim, esse filme foi feito por ChatGPT, eu... Acho que não é ruim, assim, mas ele é... Se comparar com Pânico 1, que era um puta exercício de metalinguagem. Não sei se você lembra de Pânico 4. Pânico 4, se você rever hoje, você fala assim, ele é um exercício de metalinguagem, assim, ele é um filme sobre filmes enquanto ele faz um filme. Eu lembro do 2, tinha um lance que a pessoa tava no cinema assistindo o 1 e daí tinha assassinato lá. E o 4, ele brinca muito sobre isso, assim, né? O 4, ele brinca que ele é um reboot, ao passo que ele para de ser um reboot. O 4 é um filme muito interessante, né? Muito, muito inteligente, assim. Sabe aquele filme que você olha e fala, pô... Não tava esperando essa parada. Filme inteligentinho, tá ligado? Esse filme é... eu vim ver uma bosta e me lembrei, né? Vim ver um filme de gente se esfaqueando, eu recebi uma crítica cultural sobre a indústria de terror. É. Pô, legal. E tu, foi crítica cultural? Tu fala muito sobre música. Eu não ia conseguir deixar você vir aqui sem a gente falar um pouquinho sobre música, irmão. Tá bom, vamos lá. Como é que você vê hoje, assim, o cenário da música brasileira que a gente está inserido? Cara, eu acho o cenário bem frutífero. Eu acho que tem muita coisa boa. Pô, é um negócio que... tem sempre novidade, né? Eu não sou um grande acompanhante de música, né? Não acompanho tudo que surge de música brasileira. Mas, cara, tem grandes estilos, tem grandes músicos surgindo. Eu curto muito o pessoal do metal brasileiro, assim. Curto muito as gurias da Cripta, da Nervosa, acho... elas estão chegando em lugares diferentes, com um método de trabalho diferente. Assim, não ficar naquela coisa assim, né? Porque a gente teve o Sepultura, por exemplo. Sepultura lá da fase KZD, Roots e tal, que estavam trazendo aquela brasilidade como um elemento diferenciado. Assim como o Angra também trouxe e levou lá pro mercado internacional. Eu acho que o pessoal do metal, né, aqui do Brasil, eles já não operam mais nessa lógica, mas eles operam na lógica da produtividade e da profissionalização dos processos, fazer uma turnê que vai dar certo de começar ao fim, sabe? Não é só tocar bem, fazer uma turnê lucrativa, né, que você vai de A a Z e vai conseguir fazer as cidades e vai ter público e vai conseguir comunicar com o público, levar uma audiência boa para esse espaço. Eu vejo muito dessa forma, assim. E é isso, cara. Eu acho que é por aí. E acho que o que você... Quando a gente tá falando de música, assim, eu acho que a gente tem essa coisa das hegemonias de gênero hoje no Brasil, né? Que ocupam um espaço muito grande, sim. Né? Então a gente tem o sertanejo, acho que ele é... Comercialmente é horroroso, né? Assim, né? Na questão do sertanejo, por exemplo, é muito interessante ver como o sertanejo cresceu junto com as novas... O Embrapa foi o grande vilão nesse caso. Né, o Embrapa fez um monte de coisas maravilhosas, mas em relação a isso eles foram vilão, porque a produtividade do meio do Brasil ali, daquela região central ali, cresceu tipo de mais de 4.000%, eu fiz uma conta uma vez, cara, de produtividade. Então, regiões que não eram produtivas se tornaram muito produtivas e aí aquilo se tornou um motor, né, o agronegócio se tornou um motor do sertanejo. E aí o pessoal não apenas... Eu lembro uma vez um podcast com a Camila Fialho no podcast do Corredor 5, que é um podcast bem bom de música, só relacionado à música. Ela falando assim, eu fazia propaganda da Anitta, tentava fazer propaganda da Anitta numa rádio, e aí tipo os caras compravam a rádio. O pessoal do sertanejo comprava a rádio, então era nesse nível assim. E eu acho que esse é o problema, assim, do sertanejo, porque não é uma hegemonia na questão de que as pessoas amam aquilo o tempo todo. É um processo contínuo, né? Então as pessoas começam a amar aquilo o tempo todo porque tá passando o tempo todo. Aí o Spotify ocupa, né? Eles ocupam lá as paradas do Spotify, fazem lá, às vezes é um processo natural, às vezes não é, né? Às vezes é um processo artificial criado ali dentro. E aí com isso você vai perdendo a naturalidade, né, dos ritmos, né, do que ocorre no Brasil no geral. Eu acho o funk super interessante na questão de espontaneidade. Não é todo funk, né, que eu acho correto também, mas assim, é uma questão de ocupar os espaços, né? Eu acho, por exemplo, o funk, eu acho ele muito mais espontâneo nos lugares que ele ocupa. Claro que tem dinheiro por trás de muitos artistas também, mas é muito mais espontâneo. E agora essa espontaneidade se perdeu. E a partir do momento que se... Na verdade, nunca existiu, né? Vamos dizer assim, né? Lá no passado tinha MTV, que direcionava certas gravadoras, tinha jabá de rádio e tudo mais, mas agora a coisa tá tão assim, sem saída para os artistas, que cada vez mais vai ficando uma coisa fechada e fica difícil vislumbrar novas possibilidades de futuros e gêneros musicais novos surgindo. No final vai ser sempre... na minha opinião, o que vai acontecer é que vai ter os movimentos dentro do próprio sertanejo. Então vai ter um sertanejo mais roqueirinho, um sertanejo mais Coldplay, um sertanejinho mais, sei lá, mais raiz mesmo. Então a questão cultural se perde, né? Já meio que teve, né? Eu não sei como é que não teve mais, porque a gente teve eu gosto de chamar o sertanejo tchê-tchê-tchê, sabe? Aquele sertanejo mais universitário, sim, lá de 2010, era um sertanejo gostoso, você ia gostar, era uma coisa mais feliz, festa, vida, Hoje é muito música de corno, e é tudo mesmo. E a gente tem coisinhas, o sertanejo deu uma flertadinha com o piseiro recentemente, a gente tem o João Gomes, o nome dele, menino do piseiro, ele fez um sucesso também, porque o piseiro, com o Barões da Pisadinha, conseguiu quebrar uma bolha ali, sabe, fazer um sucesso, porque namorou um pouquinho com a galera do funk, namorou um pouquinho com a galera do sertanejo. Mas eu ainda acho que... Eu sinto esse processo também que você falou, né? Os gêneros dentro de gêneros. É. Mas eu não entendo porque demora tanto, assim. Porque eu pensei que fosse ser mais espontâneo. O próprio funk, eu pensei que iam ter funks mais sociais, funks mais cabeçudos, que foi uma coisa que aconteceu com o rap. E eu sinto que está demorando para acontecer isso. Né? Eu acho que são campanhas, né? Que as marcas criam, né? As empresas criam e elas buscam a lucratividade daquilo. Então... Se tá dando bom, pô, tô botando real, tá saindo 10 no fim do processo, mete marcha aí, vamos nessa, né? E aí, às vezes, surge uma coisa dentro disso que vai mudar um pouco a equação e tal. Mas eu vejo que não tem muita saída, assim, cara. É meio... A minha opinião, esse mercado da música mainstream é desolador. Sempre foi, né? Mas, assim, eu acho que agora a gente tá entrando num outro estágio e que vai... Né? A gente vai... Perder essa questão cultural, né, de movimentos naturais, espontâneos e tudo mais. Ah, mas vai virar tudo uma questão de nicho, né? Uma nação zumbi que surgisse hoje em dia, ele seria quase que nem é um Baiana System, né? É uma parada muito específica, tipo Baiana System, pô. Baiana System é do caralho, sim. E é uma música de nicho, de gênero, de uma galera... E é nóis, assim, não é uma coisa que você tu chega numa rádio e tá torando o Baiana System, entendeu? Eu acho que surgem vários Nação Zumbi, cara, e a gente não fica sabendo, assim. Simplesmente nascem, morrem e a gente não fica sabendo. Assim como vários outros gêneros, né, surgem artistas e nascem, morrem e o cara não consegue nem ter um, né, às vezes uma gravação de qualidade, né, tipo... Não consegue gerar isso, né? Eu lembro do Mundo Livre, teve no começo da carreira deles, eles tentaram, a primeira gravação deles não ficou como eles gostariam de que ficasse, não tinha estrutura, né? Tem que ter toda a estrutura por trás. Eu vejo muito a indústria cultural isso, assim, né? Tem que ter uma grande estrutura por trás para fazer as coisas acontecer, não é mais só uma coisa espontânea, muito difícil, assim, que algo realmente floresça de verdade, assim. E acho que quanto mais pede estrutura, eu não sei quem ouvi falando isso, o cara até brincava um pouco assim, tu pensar uma lógica de banda. Pô, pensa o trampo que era tu colocar por exemplo, bem, um Beatles no estúdio. Tu tem, porra, 4 rockstar, um Titãs. Sim, tu cara, tem Titãs é 20 filha da puta junto, um é mais artista que o outro. Merece o estudo. Cara. Os caras, mano, vão discutir música por... Tu viu como eles discutiam música? Os caras tinham uma... Era uma democracia. Votação. Era por votação. E aí o cara quer um som assim, outro assim, até fechar um álbum. Pô, era um processo ali... E o cara do estúdio, o cara quer fazer o estúdio render. Fala, bota a porra de uma dupla sertaneja aí, que não vai encher meu saco. Termina a gravação em 2 horas, tem um hit na praça... Vende CD e foda-se, é mais lucrativo. Tanto que o Nando Reis, lembro do Nando Reis falando que ele não gostava do Titanomaquia e mais um, porque ele não conseguia, né, vencer nas votações da época ali, né? E, cara, cada um pensando de um jeito. O Titãs é um processo muito interessante, né? Eram 7 pessoas no começo? Acho que eram 7, 8, acho que eram 8 quando era. Cabeça, até não poder. Isso. E agora estão só 3, né? Mas enfim, é um processo de criação musical, cara, né? A gente, por exemplo, eu tenho uma banda hoje ainda, mas eu não trabalho tanto nessa banda, assim. O Erasmo, você foi o principal compositor, e é uma coisa nossa ali, né? Assim, cara, nossa, pra marcar um ensaio, cara. Nossa, é muito empenho, cara. Só de lembrar de eu ligar meus cabos lá das guitarras, dos pedal, e dar mau contato, cara. Hoje tem umas coisas que você pega, uma caixinha desse tamanho, você bota todos os efeitos numa caixinha e fica bom o som, sabe? Som foda, assim. Eu tô lá, tudo meus pedal velho lá, que eu juntei de 200 anos, aí vai ligar aqueles cabos, cara. Nossa, você já pensa nisso e fala, ah, cara, nem vou... Eu tava com vontade de tocar, mas agora eu já perdi a vontade, assim. Né? Nem vou falar pros caras, senão, né, vai que eles... Como é que anima de tocar, né? Porque o negócio, assim, perdeu a praticidade, né? Eu lembro quando a gente tocava ao vivo em 2010, assim. Pô, cara, 2009, 2010. Nossa, as pessoas iam assistir. Cara, de 2010 para 2012, o mercado mudou completamente, assim. Tipo, ninguém mais... As pessoas não sabem. Pô, cara, tem Netflix, tem um monte de coisa pra assistir aqui. Pô, ir lá ver os caras tocar. Nem gosto tanto desses filhos das putas aí. Né? E até mesmo espaço, né? Eu sinto... A gente brincou aqui do restart, porque a gente tava gravando com o Pelua hoje de manhã, assim. E se é pra pensar... Pô, eu quando era moleque, às vezes ia ver um show, sei lá, de uma banda X que eu gostava, que tinha outras três bandas que tocavam antes, que eu não tinha a menor ideia que era. Isso, e aí acabava, chegava, pô, via três shows, falava, pô... Esse moleque do meio aqui era legal, deixa eu ver quem é. Pá. Chegava, jogava lá no Orkut e descobria, pô, esse cara tem uma música legal, pô, tem um CD deles pra baixar, tem uma coisa pra ouvir. A gente tinha um espaço de descoberta um pouco mais orgânico, né? Hoje, pelo menos pela lógica de festival, pela lógica de... Pô, quando foi a última... E posso ser eu velho, né? Mas hoje a molecada descobre muito, música muito mais por TikTok, por explorar do Spotify e, pô... Eu não sei se a molecada hoje em dia ainda vai pra um... Puta, fui pra um bar, pra um boteco, tinha uma banda tocando, ouvi a banda tocando, cara. Achei o som legal. Sabe? Esse do... Meus filhos, por exemplo, às vezes eu boto uma música lá, eles falam a música do TikTok. Pô, eu vi essa música no TikTok, eles... Então tem Google isso, Dolls, né? Sei lá, é uma coisa assim, olha, foi uma coisa mais... É tipo, botei o Marion Across the Ghost lá, sabe aquela música? Uhum. Aí eles, a música do TikTok, porra, mano, é isso aí, assim... E eu aprendo sobre música com meus filhos pra caramba, assim, cara. Não necessariamente coisas boas, mas aprendo bastante coisas. Eu conheço tudo de K-pop, cara. Tô especialista em K-pop. Então, os K-pop obscuro lá, escuto lá. E eu gosto muito do aprendizado com as crianças, cara. De ver o que eles curtem, o que eles não curtem. Acho fantástico, assim, o jeito que eles consomem, né? Porque é o jeito errado... Talvez seja, né? Porque o mercado tá impondo isso, mas ao mesmo tempo é o jeito que tá acontecendo e que eles estão conseguindo absorver e as coisas estão acontecendo e a gente tem muito a aprender com essas coisas, com esses processos, né? Eu vejo os clipes de K-pop, por exemplo, cara, não sei se você já percebeu, já assistiu clipe de K-pop? Muitos poucos, mas já vi alguns. A cada três, não, nada dura, nenhuma cena dura mais que 3 segundos. Vai trocando a cada 3 segundos a cena e é algo completamente diferente da cena anterior. Dopamina no talo, né? Então, é como se fosse cada cena é um pequeno filme dentro do próprio... Surfers do K-pop. É 2 minutos e cada cena de 3 segundos é como se fosse um pequeno filmezinho ali com uma cena, um cenário. E, cara, negócio cinematograficamente fantástico. Assim, eu até brinquei, fiz um vídeo no canal, falei, vou pausar aqui, vamos ver se acho uma cena transitória meio paia, assim, sabe? Uma coisa meio no meio do caminho, assim... Não, você pausa, tudo é fotogênico. Não tem nada que tipo, fique assim, meio um negócio meio pai, assim. Impressionante, assim. E é um processo de dopamina, né? E é dopamina, é brand da própria banda dentro do próprio negócio. Eu falo o nome do grupo, né? Você tá ouvindo, você pode estar ouvindo no carro, né? Então você já escuta lá pra saber qual que é, pra você buscar depois. Tem que ser indexável, sabe? Tipo. É um merch, às vezes tá rolando uma publi dentro da porra da música, tu não sabe, né? O Zé Felipe falando. De bet na própria música, mas hoje... O sertanejo tem isso, né? Tem o lance da... Falar de bebida. E aí a Ambev vai lá e patrocina o negócio. Não sei se tem patrocínio da Ambev, nada aí, né? Não, se a Ambev se quiser. Eu não bebo, mas adoro ser patrocinado. Até segura um copo na mão. Não é só sertanejo que vocês podem patrocinar. Dá pra patrocinar pô, aqui na Moca a galera adora cerveja. Eu tenho uma parada que é louca, assim, que eu paro pra imaginar, assim... Que meu pai às vezes ia me buscar na faculdade, muito raramente, tá, pai? Que eu lembro que você me buscou muito menos vezes do que você fala, tá? Nas pouquíssimas vezes que meu pai buscava na faculdade, carro do meu pai, rádio do meu pai, né? Não podia encostar. E aí meu pai voltava ouvindo um Antena 1, uma Nova Brasil FM, nossa, tal. E pro meu pai, assim, ele, pô, vai tocar a braba do rádio táxi aqui. Tá ligado? Essa aqui, ó, essa aqui do RPM é sinistra, filho, ouve aí. E eu fico imaginando assim, será que um dia eu vou estar no carro com meus filhos? Sei lá, pô, filhão, ouve essa aqui do Racionais, que foda. E meu filho vai falar assim, pô, pai, uma música de velho paia. Eu vou estar ouvindo um Nego Drama, meu filho vai dar uma cagada em cima de mim, assim. Eu botei, meu filho ficou assustado, cara. Ele, é mesmo? Mas eu botei faz uns, ele tinha, hoje ele vai fazer 10 anos esse ano, ele tava com 6, assim. Eu botei lá pra ele ver qual era, mas não rolou. Enfim, né, cara? É o tempo. Se eu botar um corne, meu filho cagar, eu vou ficar chateado. Ah, pai, música paia. Pô, corne não, pô. Ah, meu filho odeia tudo que eu gosto, cara. Infelizmente, não, assim, eu posso tentar ser um influenciador musical, mas dentro de casa eu sou um fracasso, cara. Tá assim, tá uma lástima, cara. Não consigo botar... Teve alguma coisa que meus filhos gostaram, Flávia? Você acha? Desculpa, não sei se passou. Imagina. Nada? Nada, né? Mas tudo falhou assim? Não... Tudo, acho tudo, cara, tudo. Acho que é porque sou eu, né? Daí é um conflito com o pai, sei lá. Tem alguma coisa psicológica maior aí. Freud deve explicar forte isso daí, com o rolê dele. Eles têm o gosto deles, eles querem conquistar o seu próprio gosto musical, é muito interessante. Tá. Eu tinha um pouco isso com meu pai, cara, mas meu pai tinha uma coleçãozinha de vinil lá, ele tinha uns Kiss, tinha uns Led Zeppelin 4, e eu curtia, cara, assim, sabe, meu pai tinha uns Deep Purple lá, Made in Japan, meu pai tinha um gosto bom também, assim, mas, sabe, eu gostava de absorver, assim, hoje, não sei se... Tem as crianças que gostam dos rockzinhos, mas eu acho meio artificial também, sabe? Eu não fico em pontos também. Eu boto a música lá, eles escutam e... Minha filha já tá mais receptiva, assim, mas não tá assim, nossa, eu vou ouvir esse negócio aqui que meu pai escuta. Mas é nova, tá com quantos anos? Tá 13. É, não, 13 já. Mas a minha sobrinha já curte uns negócios, mas curte lá os Green Day, né? É que não mora com você. É, não mora com você. Eu tenho uma história excelente, uma das minhas amigas incríveis, maravilhosa, Ana Tereza. Ana Tereza, o pai dela, jornalista ferrado, vencedor aqui duas vezes do prêmio Jabuti. Uau. Então, pô, o cara que ouvia MPB, Novos Baianos, Tropicália, tinha coleção de disco e tal. Ana Tereza, maior fã de Belo que eu já conheci na vida. Fã clube do Belo, pagodeira, frequentava Santa Aldeia e Armazém como ninguém. E falava que o pai dela queria morrer. Quando ele falava, filha, mas você tocava então você gosta do Belo. E ela, a foto do celular dela, quando ela travava, era a cara do Belo. Nossa. E ela não ironicamente, e sempre me pegava muito, assim, cada vez que ela ia olhar as horas, aparecia o Belo. Eu falava assim, eu nunca vou conseguir entender isso daí. Nossa, cara. Eu pensei que podia ser pior, tá? Por você tá vendo a Blackpink, tá vendo o BTS, o Jimin. É, meus filhos não gostam de BTS, eles gostam do Blackpink, principalmente. Ou saiu música nova aí, eu já tava ligado nas músicas lá pra ver. Eu fiquei bem feliz quando saiu. Eu fico feliz quando saiu disso no Blackpink, porque eu não aguento mais ouvir as antigas. Aí quando saiu, chegou coisa nova, massa, vamos ouvir aqui esse negócio novo pra ver o que tem de novo. Não, sério, porque elas lançam muita música, aí fica naquela coisa meio limitada, assim, sabe, de grupo K-pop. Elas lançaram um disco solo também, lançou a Lisa, lançou um disco solo, as quatro lançaram um disco solo, cara. Foi muito bom, porque daí tinha um monte de música pra ouvir, assim, não é, assim, uma coisa é você ouvir a música que você não gosta uma vez, duas, três, agora você ouvir a música que você não gosta várias vezes é bem pior, sabe, então tem... Foda que a gente conseguiu arrancar aqui um Felipe Boni, especialista em K-pop, nossa. Fortíssimo aqui, ó. Bastidores do Felipe Boni aqui, ó. Não, eu já fiz vídeo de K-pop, a pessoa já sabe que eu sou especialista, já mostrei disco, cara. Tem minha filha, tem os discos, mostrei o disco dela lá. E nem falei que foi minha filha ainda, mostrei como se fosse meu. Forte, então, é isso. Você pai é isso daí, pô. Tem como. Espera pra ir no show junto, tem segurar o pulseirinha brilhante. Eu fui na galeria lá do rock, tinha o disco lá, quase comprei primeiro. Tomara que minha filha não assista isso. Eu quase comprei pra ela, mas não comprei. Pra quem quiser ver aí mais do seu trabalho aí, curtindo K-pop, ou falando de arquitetura e urbanismo, Felipe, onde é que eles podem te encontrar? Você pode me encontrar no meu nome lá, Felipe Boni, mas o da Igreen, né, que é o trabalho de verdade mesmo, que é sério, é no Igreen Educação. Daí esse é onde realmente a coisa acontece a nível de cidade, urbanismo, né, que foi a pauta principal, mas o negócio de música, pra mim, é muito legal, cara, gravar, porque... É meio que um resgate de coisas que eu achava que pra mim estavam inúteis no passado, sabe? Assim, pô, porque tudo tem que ser útil, né? Sim. Até eu ler lá... Cara, eu sempre curti muito ler o Whiplash. Sabe, do Whiplash. Bom demais, li muito. Tá louco. É, sorte de... Só dos metaleiros lá. E eu sempre curti a ler, assim, aleatoriamente. Eu pensei, pô, cara, eu tô aqui lendo sobre esses negócios faz 30... Eu comecei a ler o Whiplash em 98, cara, sei lá. E outros canais, né, também. Mas, assim, o Whiplash tá até hoje aí, né? E daí, inconsistente pra caramba, assim, tem uma coisa ruim lá também. Mas tem umas coisas bem legais, e daí eu fico ali meio pensando, pô, cara, nunca vou usar isso. Daí, ano passado, eu resolvi falar, não, vou fazer um canal de música, eu falo do jeito que eu quiser, como eu quiser, vou fazer meio de pijama, às vezes, gravando, foda-se. E aí, cara, a galera curtiu pra caramba, foi massa. E isso eu levei pra Igreen, então foi um resgate, assim, de comunicação, foi bem legal, cara, tô curtindo bastante. Meu vídeo favorito seu, que eu assisto bastante seus vídeos, é, você e o Julio Tori, assim, são meus dois canais de música que eu gosto de ficar... O Julio Tori é bem revezando, bom também. Que já veio aqui, que é gente finíssima também. O seu vídeo sobre o surto. Inclusive, surto te recomendo legal. Assistir, né? Bom pra cacete, assim. O surto que vídeo legal. Bom de ouvir, que é um vídeo sobre a banda... cópia de Charlie Brown Jr. que se fudeu por causa do Casa A, porque a galera fez o download errado. Vídeo maravilhoso, cara. É, do Casa A. Até postei no meu stories, eu fui na Galeria do Rock ontem lá, que eu não contei. É. E daí eu tava, fui tomar uma cerveja com minha esposa lá em cima, que eu quis visitar lá em cima pra ver como é que tava, né? E daí, começou a tocar o surto, eu escrevi, eu tô ouvindo o Charlie Brown. Daí, mas eu não falei, né? Tipo, não, eu gosto de fazer coisa mostrando que não é brincadeira, assim. Daí o pessoal, alguns entenderam que viram o vídeo, mas quem não viu ficou achando que eu tava achando que era o Charlie Brown. E eu tinha esse MP3, viu? Tinha muito esse MP3. Eu lembro até de tocar ali, a cera Charlie Brown Jr. Eu nunca fui muito do Charlie Brown, assim, cara. Mas nem o surto, assim, né? Mas eu lembro muito do Rock in Rio, cara. Pode crer. Porque eu fui pirateiro de fita do Guns N' Roses no Rock in Rio. Eu porque não tinha YouTube na época, né? E aí tava todo mundo querendo ver o show do Guns N' Roses. Daí o que eu fiz? Eu gravei, cara, e eu vendia pro mundo inteiro essa fita. Caralho. Eu vendi, tipo, sei lá, umas 200 fitas. Tu era assim. Bootlegueiro, velho? Bootlegueiro de Guns N' Roses. Que é só que se o Rose me pegar, eu tô feio. Mas foi isso, cara. Daí eu gravei, na verdade, todos os shows, né? Mas o que tava vendendo, eu fui no fórum do Guns N' Roses lá, falei, eu tô com as fitas aqui, quem quiser, manda. Cara, e assim, ó, vários níveis de crime, né? Manda o dinheiro por cartinha pra mim, chegando a grana aqui, eu mando a fita pra vocês. Chegava lá, acho que era 20 dólares na época, assim, chegava os 20 dólares e eu mandava as fitas. Foda. E não pode, né, mandar carta, não pode mandar dinheiro por carta. É. Mas chegava. Se papo escreveu, e se não prescreveu, Polícia Federal, um cara mora em Curitiba, não é na moto, não vem aqui na minha casa. Meus crimes são outros. Felipe, foi um prazer enorme te conhecer. Pô, é legal ver uma galera que a gente conhece pela internet assim. Já reagiu a vídeo do Felipe, gosto muito do canal dele. Recomendo aqui, gente, tranquilamente, assim, um conteúdo denso. Assiste com o caderninho na mão. Um bagulho bom de tomar nota, de pensar. E às vezes o conteúdo bom de você pensar a cidade, assim, acho que é legal a gente falar de cidade além. De trânsito, além de estar preso, a gente entender um pouquinho do espaço que a gente vive. O canal do Felipe é uma excelente recomendação para isso. Obrigado demais pelo tempo de vocês dois, né? Felipe veio aqui com a esposa dele aqui também. E obrigado você que ficou com a gente até agora. Um grande beijo e é nóis. Valeu. Valeu, cara.